Este mesmo. Faça agora mesmo sua reserva 3624-9007. 3624-9007. Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização Energia 97 e promoção. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. É, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo. Você fez aqui no seu carro, 2:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. No ar, estádio 97, oferecimento de Extra. Aproveite as ofertas do Extra Gol, agora com cerveja Amstel. Craque no sabor e no preço, beba com moderação. Também oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E aí, pessoal? Boa tarde, sejam bem-vindos. Beleza aí? Salve. É isso mesmo. Tamo no ar. Chegamos, né? Fazer o quê? Estamos aqui ao vivo na Energia 97 para mais um programa muito legal. É o RG. É isso aí, Dodô. Véio. Ele não vem hoje, ele deixou a gripe para mim. Também? Depois que ele espirrou na tua cara. É. Ó, que papo é esse, velho? É. Nem cheguei perto. Você deixou, Domênico? Como assim? Nem cheguei perto, mano. E o Domênico falou agora, vai aqui, pra lá. Vai falar de espirrada no Domênico. Ô, louco, velho, eu dei uma espirrada. É. Eu tô falando a espirrada que eu dei em cada um de vocês. Não. Hoje eu vou espirrar bastante aqui no estúdio. Sério, eu tô preocupado com o velho, hein? Que nem vem hoje. Não veio. Então, ele tá mal. Se ele tiver que nem eu, velho. Vocês podem ver que ele não veio hoje. É. Ele não veio? Conecta. Aí, boa. Cortei. Muito bem. Aí, mano, ninguém tá espirrando aí na tua cara, né, mano? Não, graças a Deus, não. É, só o Domênico que tem essas molezas aí. Por enquanto eu tô sozinho aqui. É, então tá bom. É isso aí, vamos às manchetes do Estádio 97, vamos lá, Bento! Bento! Tô aí, vamos lá. Eu sei que você tá aqui. Corinthians. Olha o Bento, fez até um suspense, hein, Bento? Pra segurar, né, mano? E aí? De jeito, hein? Como é que tá, mano? De boa? Graças a Deus, tamo rolando. Não, é, tava no automático aqui, aí entraram umas coisas. Beleza. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Bento, tudo bem? Beleza, e você? Tudo bom. Tá bom, o João tá falando esse momento lá no... Antes da viagem pra Porto Alegre, não, pra Minas, lá pro Mineirão. Amanhã é o jogo, 9 horas, o jogo amanhã. Ele estará em campo amanhã. Tá ouvindo, hein? Oi? A dona do grupo falou que tô ouvindo. Quem? RG. O RG? É. Ele tá trabalhando, então. Você tá zoando aí? O cara tá ouvindo, velho. Tava na expectativa do Romero e o Marquinhos Gabriel voltar nesse jogo. Zoando, cara. Não vão voltar, já tá vetado aí pelo Carilli. Então vai ter que aguentar amanhã lá o Giovanni Augusto mais uma vez. Né? Se não colocar o Pedrinho, né? Então, cara, é uma situação complicada, porque o Corinthians ele tem aí o Pablo que tá machucado, o Jadson tá machucado, agora com o Romero machucado, é uma situação complicada. O time do Corinthians ele tá realmente aí com alguns desfalques que são consideráveis. Inclusive, para quem não dá tanta importância assim no futebol do Romero, nós vimos aí no domingo, aí quando o Flamengo começou a crescer no segundo tempo jogando nas costas do Arana, que ele faz realmente muita falta. Mas diante do Atlético Mineiro, ô Bento, não é um time, não é desdém ao Atlético, não é menosprezar o Atlético, mas a situação que o Atlético se encontra no Campeonato Brasileiro hoje é uma situação que não é favorável. O Corinthians ele tem condições de chegar lá e ganhar. Inclusive porque o jogo é no Mineirão. O jogo é no Mineirão. Ou seja, o cemitério é. Brasileiro. Tô sentindo o cheiro de arroz queimado. Então, o Corinthians tem a possibilidade de ir lá e ganhar o jogo. Não tem miséria, não. Pode empatar também, pode perder também. Mas o Marquinhos Gabriel também não, não é um cara que está 100% descartado. O time do Corinthians aí, Bento, independentemente de quem jogue, eu tenho certeza que dará conta do recado. Você banca, Manu? Amanhã, Domênico Gato, tem que ganhar, cara. O Corinthians, ele perdeu alguns pontos importantes em casa, como foi o caso do Atlético do Paraná. O Corinthians, mesmo jogando fora de casa contra o Avaí, também acabou desperdiçando a chance da vitória. Poderia ter vencido, é um adversário fraco. Agora tem que buscar pontos, aí como buscou contra o Fluminense. Tem que buscar pontos aí contra um Atlético Mineiro. Tem que ir pra cima dos caras, Domênico. O Atlético Mineiro hoje é o 10º no Campeonato Brasileiro. Como é que o líder, com 8 pontos de vantagem à frente do segundo colocado, vai temer o 10º colocado? Não dá, velho, não dá. É, não mas dá. As coisas não são assim, né? Futebol não é essa lógica toda, né, mano? Você sabe disso. O Galo vem mal. O Galo vem mal, embora tenha se recuperado na última rodada. Ganhando do Curitiba. Ganhando do Curitiba em Curitiba e jogando, inclusive, o Curitiba mais pra baixo. Né? Boa, e ontem, cair, com a vitória, né, do Atlético Paranaense, aí o Curitiba entrou na zona de rebaixamento, né? Eu acho que não sai mais, hein? Eu não sei se não sai, mas o Curitiba é um dos times que é candidato a rebaixar. A fraco, time fraco. Não é não? Então, Sombra, é por isso mesmo que eu digo que não dá pra se iludir com essa vitória do Atlético Mineiro. A torcida do Atlético não consegue ir ver o time. Não ganhou de ninguém, né, mano? Tudo bem, mas ele precisa ganhar o jogo. Bêbado. O Atlético Mineiro, Domênico Gato, quando todo mundo pensou que ele poderia ressurgir no campeonato, com a demissão lá do outro treinador, os caras me contratam o Micali, velho. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Você vê que coisa louca, né, cara? O Grêmio Micali tá é fraco, com 8 pontos, não dá, hein? De diferença do... Não, você não tá falando no microfone. Não. Agora você está falando no microfone. Não finge que você não gosta. É que quando bota dois microfones na cara do Vieira, ele fica com aquela cara de... Ele fica louco. O Silvano tá lá mexendo. Aí, quando você põe dois microfones na cara do Vieira, ele acha que tá no glory hole. Vou, que isso? Mas o que é isso? O cara não sabe o que fazer, ele fica assim. Eu fiquei um pouco assustado agora. Aquele glory hole black ainda. Mas, ô, mano, sabe o que eu ia te falar, cara? Olha a chance que o Grêmio tem, vamos dizer assim, nessa rodada, que nós vamos pegar o Atlético Goianiense e vocês vão pegar o Atlético Mineiro, cara. Aí, teoricamente, você fala, pô, o Corinthians vai tropeçar com o Atlético Mineiro em Minas e o Grêmio ganha do Atlético Goianiense, né? Só que agora eu vou te falar... bagulho, maluco. Não, pelo contrário, cara. Eu acho que o Grêmio não vai tirar essa diferença nessa rodada, porque é verdade, cara. Eu acho que o Corinthians vai passar o carro no Atlético Mineiro, cara. O Atlético Mineiro... Ei. Não, ô Domênico. Olha. O Atlético é freguês do Corinthians. O Atlético é freguês do Corinthians, cara. Isso mesmo, é verdade. Toda vez que o Corinthians precisa jogar com o Atlético Mineiro ou vice versa. Uma vez lá, eles meteram 4 no final. Reverter, mas foi a única vez na história, Domênico. Foi a única vez na história. Isso é verdade, mano. Isso é verdade. E outra, né, mano? O Corinthians, ele tinha feito 2-0 no jogo de ida, jogando em São Paulo. E no jogo de volta fez 1-0 jogando lá e todo mundo falou, pô, agora já era, o Atlético meteu 4 no Corinthians. Mas aquilo ali foi um raio que jamais voltará a cair no mesmo lugar. E pegar o Atlético Mineiro desesperado é no Mineirão, né, mano? Ô, mano, então, você tá com o ar-condicionado ligado aí? Não. Não? Batedeira, não. Alguma coisa? Mix? Não, pior que não. Não? Tá dando alguma interferência. Tá fazendo um barulho aí. Então desliga o vibrador mesmo, mano. Olha só, mano. Você vai deixar, no meu caso, não. Caramba, não, eu não faço uso desse tipo de artifício. Vieira deitando, velho. Mas não tô com o ar-condicionado ligado, não. Então tá bom. Vamos ver se é algum vizinho aqui. É isso aí. Estádio 97 aqui na Energia 97. Lembrando, o velho hoje tá doente e ele não sabe como se curar dessa tosse. Ele disse que tá com a garganta congestionada, o nariz, toda a face. Saiu pedaços dessa última tosse, ele falou. Na última tosse dele foi meio pulmão. Coitado. Se você tiver boas receitas para RG, por favor, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, no 94-353-0150. Você que tem uma receita boa para curar o RG. Dá um pouco de dó, né, Marcão? Ah, dá. Mas ele gosta do chá, né? chá de picão? Eu mandei pra ele aqui uma receita. Você mandou, boa, seu Bento? É tiriqueda. É. Tiriqueda, é tiriqueda. Aldeconha, já viu? Mas eles como? Isso! Opa! Opa! Ô, juiz! Não é possível. Ô, juiz! É, tem o dia e tem noite. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Continuando com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar do Santos? Vamos, chefe. Chefe Benedetti hoje. Ô, Benedetti. E também falou assim, eu tô meio gripado, não sei o que lá. Acho que o RG não aprontou só com o Dodô, não, hein? Mas que é isso que aprontou? Que papinha esse aí? Agora, ô Marcão, dá um pouco de dó dos caras, né, cara? Porque assim, ó... Vai rindo. Todos os santistas que vêm estão tudo chumbados, velho. Vai rindo. Não, mas você vê, ó, o Benedetti tá com resquícios da espirrada que o RG deu no queixo dele aqui, ó. No queixo? É. Escorreu. Pelo amor de Deus. Quando você espirra, você não tem muita noção da direção. Vai, não. É que eles estavam falando um perto do outro. É, né, é verdade. Ô, chefe. Oi. Amanhã é jogaço, hein? Jogaço. 21h45 no Pacaembu. Estarei lá. E o time deve ter só dúvida na lateral direita. Vitor Ferraz ou Daniel Guedes. Mas no meio campo, o principal vai ter ele, né, cara? Quem? Vanderlei! Ah, esse jogo. Vanderlei jogando já é meio caminho andado. É um monstro. Mas então deve... Fala aí. O Alisson deve estar no meio. Eu vou passar rapidinho aqui, mais ou menos. Alisson. Levir Cuspe deve colocar esse time aqui. Ele falou espirrar aqui. Tá meio escatológico esse estádio. Vamos parar com essa pouca vergonha, essa nojeira. Vanderlei... Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Certo. Aí vem o Alisson. Alisson. E Lucas Lima. E Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. É isso aí. Tá. Tem a possibilidade do Renato. Tem a possibilidade de voltar. Mas acho que não vai jogar. Mas vai e jogar... o Gustavo Henrique também tá treinando, pode ser que fique no banco. Melhor voltar num jogo que é o jogo tranquilo, aí? Né? Santos Flamengo. E Flamengo amanhã no Pacaembu. Pacaembu amanhã. Jogaço, hein? Abarrotado o Pacaembu. Vai lá amanhã. Você vai no jogo, chefe? Vou no jogo, cara. É. Tem que ir. É. Amanhã é dia de... E os flamenguistas vêm. Vem. Mas não vem muito, né? Não vem. Mas não, lá no Pacaembu fica no Chiqueirinho. Visitante é pouco. No Chiqueirinho. Não, é do lado do tobogã. 2000. Fica pra torcida, é. Mas faz não, barulho, faz então barulho. Mas faz barulho os caras, hein? Não, faz, cara. Faz barulho os caras. O problema, sabe qual é? Que quando sai bola na trave do Flamengo, alguma coisa, a torcida do Flamengo grita, né? Aquele lado das cadeiras do Pacaembu que fica torcendo o Santos, os velhinhos morrem tudo ali, cara. Assusta, assusta. Mas eu vou te falar. Assusta o time da quinta idade. Tem umas coisas legais, principalmente isso acontece muito na torcida do Santos. Não é zoeira agora o que eu vou falar. Ainda bem. Quem já foi em jogos contra o Santos, aqueles santos da torcida faz do Santos. Barulho do caramba, é um barulho, cara. É um dos maiores de torcida que eu já ouvi. É sério aí, mesmo. Isso, mano. Isso aí, ó. Olha o cara puxando sardinha aí. Depois, cara. Convido o senhor a ir na nossa arena e ver o que é grito de torcida. Seu Bento, então você considera que a torcida do Santos é muito mais animada, muito mais apoiadora que a torcida, por exemplo, do Alviverde? Não, vocês não entendem. Eles estão deturpando tudo. O mano tá ligado. Você falou assim, que você até se assusta com aquele Santos. Você se assusta com esse Santos. Porque esse é tradicional. Uhum. Tradicional quando é escanteio, quando é falta, quando é esses lances. Não, aí. É sério. É diferente. Eu tô falando. Não, chefe. O pessoal gosta de chefe. Você se sentiu emocionado agora? Não, chefe riu, velho. Não, não. Seu Beto, o senhor pegou se vibrando agora. Pegou se vibrando. O pessoal gosta de brincar, tem essa... esse folclore em torno da torcida do Santos, mas a torcida do Santos é grande, gigantesca, claro, também. É, lógico que é. Então, no estádio, quando tá empolgada, a pessoa é enorme. É maravilhosa. Enorme, é. Gigante. É gigante mesmo, gigante. Depois do mano falando bem da torcida do Avaí, vem o seu bem e vocês falando da torcida do Santos. Torcida envelhecida, eu desafio vocês a pegar a estatística de número de acessos. Olha, YouTube, não, dá uma segurada aí, chefe. Você tava indo bem, agora dá uma segurada. É muito maior do que o Santos. Legal. Agora ele vai trazer aqui. Os Santistas acessam mais a Kéfera agora. Não. Mas redes sociais, porque agora o Santista adora o Whindersson Nunes lá. Ah, eu tô falando rede social em relação ao site do Santos. Ô Benedetti, vai dizer agora que Santos, velho tem um link entra direto na rede social. Caixa. Não, mano. Cê, eu tô falando lá, do Santos TV, por exemplo. Tem um link que vai direto pra caixa, velho. Não. Todo velhinho tem um tablet agora. E a Santos TV? Gente, programa de distribuição de tablets pra torcida do Santos. Ah, tá bom. É sério, busca inclusão essa informação. Digital. Inclusão digital pra galera. Acha, mano? Eu vou trazer a informação com o número, vocês vão ter que ficar quietinho. Ah, tá, traz aí. Vai, olha, atenção, gente. Deus. Se você tá preocupado aí, que é a torcida que mais assiste a Kéfer agora, atenção. Não que é o Santos tá liderando. Eles não sabem nada. Tá demais aqui, aí, olha. Ó, aqui, ó. Clube com mais... Ah, torcida que mais assiste Malhação. Silêncio agora, por favor. Ah. Clube com mais visualizações no YouTube em relação às TVs oficiais dos clubes. Primeiro, Real Madrid. Segundo, Barcelona. Terceiro, Manchester City. Quatro, Al Hilal, não sei de onde é. Quinto, Santos, cara. Poxa, o próximo cara. Brasileiro é o Palmeiras. Al Hilal é da Polônia. Nossa, cego. Não sei de onde é. Al-Hilal. Vou saber de onde Al-Bilal. É. Al Hilal. Al Hilal, é. Deve ser Al-Bilal. Da Suécia. Deve ser lá do Emirado Árabe. Dá uma olhada. A RG mandou uma mensagem assim, ó. Pessoal, desliga o microfone do chefe que ele tá me fazendo passar vergonha. Ah, não, falou. Outra. Assim, é sério, cara. Eu fui falar um negócio e o cara deturpou tudo. É, o Domênico. O Domênico. Eu. O Santos é uma torcida monstruosa, cara. Vocês vão ter que engolir muito tempo isso aí. Você se empolgou, cara. Você se empolgou, né? Empolguei nada. Vocês que ficam falando muita besteira da torcida do Santos. Vocês falam muita besteirinha do Santos aqui. Acho que quem tinha que transmitir os jogos do Santos era o Discovery Kids. Não era nem a Globo, era o Discovery Kids. Porque tem bastante jovem também, lógico. Porque título faz crescer a torcida. Jovem, né? Lógico. É o Grêmio que tá crescendo bem a torcida. Não, a torcida do Grêmio é pequena. Dá uma segurada aí, chefe. Trouxa. É pequenininho. Torcida do Grêmio que tem, porque homem com homem não procria. É, viu? Não cresce essa torcida aí. É, não cresce. Ô, mano. Deixa eu te falar o que cresce. Você disse que ia me falar de uma promoção aí que é sensacional, né? Fiquei ansioso de lógico, saber. É lógico, Sombra. É lógico, né, Sombra? Se liga só o que eu descobri, cara. Eu descobri uma promoção aqui, Sombra, que é sensacional. Toda vez que eu recarrego o meu celular, eu ganho alguma coisa, cara. Pera aí. Toda vez que você vai lá, você tem um pré-pago, aí você, toda vez que você recarrega... Como assim? Explica que eu também quero ganhar, peraí. Ah, então se liga, Sombra, é muito fácil. Olha só como é que funciona. Você faz a recarga no seu celular da Oi e recebe por SMS um link com um cartão digital pra você raspar, entendeu? Até aí tudo bem, né? Ok. Aí você raspa e descobre o prêmio que você ganhou. Simples assim. Eu recarreguei hoje, Sombra, agora há pouco, meu celular e recebi o meu cartão. Vamos ver aqui, inclusive... Aí é um cartão virtual, chega por SMS, sim, né? Sim, sim. Sim, por SMS. Entendi. Inclusive, eu tô já até raspando aqui pra ver o que eu ganhei, cara. Olha só. Vê aí. Recebi mais 10 reais de crédito, Sombra. E ainda beleza, posso escolher mais um prêmio. Se liga só o outro prêmio que eu ainda posso escolher. Diga. Eu posso escolher entre o Oi Segurança, que protege meu celular dos vírus que o Domênico manda por aí, ou 100 mega de internet. Olha que bacana. Bacana demais. Então, você que tá ligado na gente, você escutou a dica do Mano? É a promoção Recarga Oi, ganhe sempre. Você recarrega seu celular e ganha prêmios. É muito fácil, né, mano? É lógico, Sombra, mandou muito bem. E ainda ganha o número da sorte para concorrer a R$500.000. Olha que boiada, hein? Caramba, vou recarregar. Eu tenho o celular da Oi pré-pago. Aí então vou lá recarregar e participo da promoção Oi, ganhe sempre. Recarregou, ganhou. É isso aí, Sombra. E para mais informações, basta consultar o regulamento completo no site oiganhesempre.com.br. oiganhesempre.com.br. Beleza, é isso aí. Vai lá, acesse oiganhesempre.com.br para você que tem um pré-pago da Oi, tá bom? Entra lá, oiganhesempre.com.br, você vai saber como concorrer aí, ó. Prêmios legais, hein? Muito legais. Estádio 97 da Energia 97 FM. Que também tem o oferecimento do Extra. Ô, Dodô, vamos falar do Extra, né? Ah, com certeza. É, meus amigos, está acontecendo uma revolução no seu jeito de comprar. O Extra, que é a maior rede de economia no Brasil, reinventou a forma de economizar. É o meu desconto. É isso mesmo, agora você vai ter descontos exclusivos só nos produtos que mais compra. Funciona assim, olha. Você vai entrar na loja de aplicativos do seu celular, busque por Clube Extra e baixe grátis. Aí depois é só se cadastrar, ativar as ofertas que você mais gosta e encher o carrinho no Extra e no Mini Mercado Extra. Confira agora algumas ofertas exclusivas só para quem baixar o aplicativo Clube Extra, hein? Azeite português Cerata, 500ml com 30% de desconto, hein? Energético Monster Lata, 473ml com 50% de desconto. Pneu Pirelli, 195/60 aro 15 com 30% de desconto. Pedigree adulto, carne ao molho, 100 gramas com 30% de desconto. Olha, com o Clube Extra é assim. Baixou o app, baixou o preço, meu amigo. É, só pra você, só no app, é Extra, meus amigos. Boa, Dodô. Boa. Estamos aqui no Estádio 97, mande sua cornetada 94-353-0150, 94-353-0150. E a gente continua também no aguardo de boas receitas pra RG curar aquela gargantinha dele tão sensível, né? É. É o famoso garganta sensível do Estádio 97. Muito bem. E aí, Bento? Tricolor. Tricolor? Boa, seu Bento. Olha, mais uma vez, expectativa de casa cheia na quinta-feira. Boa. Eu acho que vai bater quase 50, hein? 30 já foi. Então, vai bater. Quinta-feira o jogo, 30. Vai bater? Vai passar. 50? Quanto cabe passa hoje mesmo até a tampa lá? Acho que é 65. 65. Muita gente, né, cara? Quais cativas? Conta. Às vezes não, é, não bate assim, os 65 porque o pessoal da cativa acaba não indo. É. Mas. É, mas acho que são 65, 67 66, mil, se eu não me engano. Uma coisa assim. Mas ó, o time deve ser o mesmo do final de semana contra o Botafogo. Ainda não confirmou o Dorival, mas deve ser o mesmo time, com o Marcinho Hernandes, né? O Cuevo, o Prato ali na quadrado mágico. Gostou, Marcão? Dessa? Boa, show. Isso aí, então. É, deve ser esse mesmo time aí na quinta-feira, certo? Certo. Ai, boa. Deus. Mais tem alguma coisa? Tem mais nada? Não, tem. Vamos aí, ó. Tem. São Paulo acertou a última parcela da compra do Prato. Pagou lá um Olha só, parabéns. Eu vou te aplaudir agora. Nossa, vou te aplaudir agora, ó. Um milhão e meio de euros. Um cara, 1,5 milhão de real. Quem tá lá pra fazer as manchetes não faz direito, tem o Marcão aí. Nossa. Fala aí, Marcão. Mais? Só isso? Não, mas... Que mais? É o Bento Mota do Edmar, estado. O Edmar também deu uma cornetada no Rogério Ceni pra variar. Não falou é que agora o time tá mais compacto. É. Agora as linhas estão mais, né? Não tá mais aproximadas. Tão espaçada, não tá mais tão espaçada e que nem na época. Quando cornetou o Rogério, você vibrou, né? Ah, vibrou. Ah, é que é um cara consciente, né? O Rogério não põe, o Rogério não põe o cara pra jogar. Aliás, então tem uma que você não falou, tá vendo? Nossa, cara, olha aí. Não vai ter jeito. Vai ter que pagar os 5 milhões pra ele. Não, mas aí é contrato, né? Não vai ter jeito. Gente, eu acho que não aceitou o desconto, né? Não. Acho que não tem nem o que questionar. É. Acho que a questão não é discutir agora se deve pagar. Se ele deve fazer desconto. Tinha que ter discutido antes. Tem que pagar. Não, isso já foi discutido. Não, digo, tinha que ter discutido antes de fazer o contrato, não agora. Antes não, de pôr multa. Agora eu falo, claro. Então, é o seguinte. Porque o que é inadmissível. Eu acho que tem que pagar, como o senhor falou, viu? Somos só um adendo. O que eu acho inadmissível é um treinador novo. Novo, nunca foi treinador. Não, não você tem, fazer cara. Uma multa de 5 milhões, isso é inadmissível. Não. E pelo você, que olha, você quer vir aqui? É o São Paulo, grande equipe, bibibi, sabe? Então você vai treinar aqui sem multa. É. Deu certo, nós dois vamos se dar bem. Não deu certo, abraço, amigo, tudo exatamente. Bem. Exatamente. Agora, foi feito errado, né, Sombra? É, supostamente o Leco teria justificado isso ao conselho, ou pessoas de conselho, etc e tal, é o seguinte. Não, olha, puser uma multa de 5 milhões... por medo do Pimenta, que vai que o Pimenta ganha a eleição, e o Pimenta poderia, então, demitir o Rogério Ceni. Não sei nem se fazendo alguma alusão ao fato do Pimenta ser da mesma ala política que era o Paulo Amaral. Ok, o medo do Pimenta demitir. Quem demitiu o Rogério? O próprio Leco. Verdade. Deu então, tiro no pé, ele tinha medo do Pimenta demitir, porque existia um medo do Pimenta demitir, foi o próprio Leco que demitiu. Mas vou te falar, viu, Sombra, ninguém esperava que o Rogério fosse ter um rendimento tão ruim quanto ele teve também à frente do São Paulo. Mano Cover, prestigioso Mano Cover, deixa eu te falar uma coisa, vulgo Marcão da noite. Ô Maurício, mano. Ah, diga. Na boa, cara, teu irmão tem que tomar um banho de ácido toda segunda. Cara, olha, teu irmão tem que dar um banho de ácido nele, que eu vou te falar uma coisa. A imagina. Noite de São Paulo tá mudando por causa imagina. Dele, cara. Aliás, Sombra, os caras, eles ligam o ar-condicionado nessas casas aí tão forte, porque ele não deixa proliferar as bactérias. É. Ah, é? Ah, é tem tipo, isso? É, tipo laboratório, malandro. É. cara vai ficar pelado, é fogo. Ele anda com aquele macacão nas costas, amarelo, né? Só com o um buraco. Não, pelado, é que não, pô, não. Como não? Aqui na hora que você tem... tá fazendo, na hora que você tá, você faz de roupa o bagulho? Só ria? Só? Falou que só abre a braguilha. Só abre a braguilha. É, tchau. Malandro. Mas, ó, vou falar um negócio. Aí os caras foram lá fazer o contrato, pra proteger o Rogério Ceni. E o próprio Rogério, também, eu acho que ele queria uma proteção, em função dele tá começando aí, e teria uma imagem a zelar. Então, assim, se arranhasse a imagem, teria um custo de 5 milhões. Ora, boa, cara, é tudo errado. O Rogério acho que devia ter encarado isso aí como uma grande oportunidade na vida de dirigir o time que ele ama. É verdade. Né? Sem ter a menor experiência. Sem multa. Sim, e não foi o primeiro técnico a ter multa de contrato no São Paulo? Foi. Pois é. Então, assim, escabroso esse tipo de contrato que foi feito com uma multa de 5 milhões de reais. É um absurdo. Isso é um absurdo do jeito que foi feito. Não, e além da... Agora, contrato... tem que pagar. É. Não, agora tem que pagar, mas além tava de bom tudo, pra ambas, cara, as partes, tem que pagar. O percentual de produtividade, baixíssimo também. É aí que tá o grande lance também. Ah, baixíssimo, mas... com relação ao aproveitamento do Campeonato Paulista. Isso aí devia ter sido colocado à parte. Exatamente, mas, cara, somaram. Então, os aí dois... é que tá errado. Pior ainda. Pô, é isso aí que eu tô falando. Errado. Entendeu? Tipo assim, ó, cara, se pusesse um cone lá, ele ia ter esse aproveitamento também. Que uma no coisa, Campeonato Paulista ia ter, cara. Que uma coisa é você fazer um aproveitamento de, sei lá, 49%, 50% no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Agora você pegar Rio Claro, no Campeonato Paulista, Marília, Guaratinguetá, Bragantino, desculpa, mas é obrigação São Paulo ganhar. Por isso que eu falei, pô, tô feliz é que São Paulo venceu no sábado, jogo histórico, vai ser, acho que acredito que será a grande virada do São Paulo dentro do campeonato. Mas isso aí não apaga aí todas as bobagens que a direção de São Paulo vem fazendo. Isso não apaga, não. Senão a gente vai na onda aí da vitória... Acaba encobrindo os erros. Acaba encobrindo um monte de bobagem. Não, e pra você ver como é baixo esse aproveitamento, Marcão, se você tirasse o Paulista, colocasse aí 47, 49% de aproveitamento, é o aproveitamento do Botafogo hoje, que é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Agora só um dado, o Dorival tem 53% de aproveitamento no tricolor hoje. Ah, então. Né? O Dorival tem 53% de aproveitamento. São apenas 5 jogos, ok. Mas, por exemplo, 53% hoje na tabela. Vamos ver quem tem 53% hoje na tabela do campeonato lá, ó. O Sport, que tá em sexto. Que é mais ou menos o que eu imaginava que seria aí, onde o São Paulo poderia chegar. Com vaga ele. Da Libertadores, né? É, exato. E aí, seu Bento, continuando com as manchetes? Agora o Parmeira. Opa, vamos ver. Verdão. Rapaz! Fala. Nossa. Do Verdão. Domérico, dentro de campo, né? O Verdão já foi, tá lá no Rio, amanhã o Botafogo. Certo. 21h45, lá no Newton Santos, conhecido como Engenhão. Certo. Certo? Acho que deve ser o mesmo time que... ganhou do Avaí, aí depois contra o Atlético Paranaense. Eu acho que deve entrar um time alternativo, porque vão pra Atibaia. Verdade. Né? Vão pra Atibaia. Ah, não acredito. É, vão pra lá. E ontem, né, Domênico, à noite... Você viu que bomba. À noite foi movimentado o cenário Parmeira, Felipe Melo. Só resumindo aqui só o que aconteceu, daqui, né? Daqui a pouco entrevista bombástica no estádio, hein? Tem aí? Daqui a pouco entrevista bombástica no estádio. Bom, hein? Tá bem? Vixe. Não, aí, Domérico, aí ontem à noite vazou o áudio, né? Vazou não, né? Enfim, vazou? Vazou o áudio. Mas parece que vazou de propósito. O Felipe Melo, né, onde... Tava bem gravado, né? Bem gravado. Não, aquilo lá foi um áudio de WhatsApp. Vem cá, precisa ver com quem que o Felipe Melo tava conversando pra apresentar lá pro Joesley Batista esse gravador. Exato. Esse gravador é bem melhor do que o do Joesley. É áudio de... Não precisa de perícia, não precisa de nada. É o áudio de WhatsApp. Tem como negar quem é, né? Ele mandou pra um amigo e... Ele falou pro amigo, ó, joga aí, vai. Eu acho. Será? Eu acho. Espalhe esse troço aí que é nóis. Mandando um grupo, né? Ou de repente não tá em algum grupo, e tem alguém no grupo que chega e fala assim, tem 10 no grupo, deixa ele desconfiar aí, vai saber quem é. Eu acho difícil, mas, enfim, Domênio, depois desse áudio com ofensas ao Cuca, né, ele que entrou ao vivo ontem, inclusive foi lá no Linha de Passe, onde rolou. Eu assisti. Tipo, tava com uma voz e tipo, acabou, nossa, fiz besteira. Fiz besteira. O cara que falou, falou um pouco a mais porque tomou champanhe no aniversário da mulher. Pô, o cara fica bêbado com champanhe, meu. É. Não, aí, três garrafas, é né? E jogar na bebida. Tá parecendo o RG, né? Que é fraco pra beber. Jogar na bebida. E outra, né? Faz, hein, mano? Não, mas ô Vieira, a culpa não é da bebida, porque é aquele ditado antigo, mano. A bebida entra e a verdade sai. O cara pensava isso e só teve coragem, porque talvez a bebida tenha dado pra ele aí uma coragem de falar o que ele pensa a respeito do cu. Você falou alguma coisa em função de bebida, mano? Não, nunca, viu, Sombra? Tudo que eu precisei falar tava sóbrio, mas tudo bem. E detalhe, Sombra, ele colocou a culpa no champanhe. Pelo que me consta, pelo menos aí o que as pessoas falam, quem conhece Felipe Melo, que é um cara que nem bebê bebe. Bebe vinho, sim. Ele é atleta de Cristo, não é? Não, mas ele postou um vídeo. Já encontrei com ele em restaurante, ele tava bebendo vinho. Aí hoje, né, Domênico, o Marcelo Matos, o Alexandre Matos, né, fez o papel do presidente, né? Fez o papel, porque o Gagliotti nem... Mas peraí, mas ele não é um homem forte do futebol? Ele é o homem do futebol, acho que ele ia ser. Ele contratou, você não acha, Dudu? Ele é o homem do futebol. É que você gosta do Nobre, você tá de birrinha dele. Não, o Nobre, quando tava lá, o Nobre vinha junto com o Marcos. Então, mas tinha que estar lá. O presidente tem que estar à frente das coisas. Desculpa. Essa altura também. Tudo bem. Ele fez o papel lá do presidente, tá tudo certo. E ele deu uma entrevista quase de 10 minutos, falou que de tudo que aconteceu. E no final falou que o Felipe Melo vai seguir seu caminho. E agora eu acabei de olhar, inclusive no... E disse que não vai ser fácil sair, não. Não. Se quiser sair, vai ter que pagar grana pro Palmeiras. Ah. Acabei de ver agora. Já que ele tem um monte de oferta, pro Palmeiras não chegou nada. Você precisa que o Mano Covert passe mais informações, seu bem? Não, tranquilo. Então, tá bom. Eu acho que ele não deve. Ah, tá. Porque ele falou que, na entrevista dele, que... Ele falou que o Felipe Melo falou que tem proposta do Corinthians, de um monte de time, né? Um monte. Ele falou de todos. Falou Atlético Mineiro, São Paulo. Mas ele falou, ele pegou a tabela e leu. Ele falou Atlético Goianiense. Mas pegou o Inter também, né? O Inter, Grêmio. Falou até o Inter. Falou todos. Até o Inter. E o Matos falou assim, mas ninguém procurou a gente ainda. Nenhum desses clubes procurou. Viu, Domênio? Só um adendo. Ele falou de todos os grandes e do Inter. Quem soltou um vídeo agora que você falou aí, Vieira? Agora aí que você falou um vídeo... Não, você pegou algum telefone e falou que você não, tinha... não. Ah, não? Não. Então, ele fez um vídeo agora na academia lá, indo trabalhar, graças a Deus, colocou alguma coisa assim. Quem? Felipe Melo, né? Chegando na academia agora à tarde pra treinar. E Domênico, ó, se complicou, tchau. E anda. Tchau, velho. É o que eu falei ontem. O Palmeiras não... A gente não pode torcer pra jogador. Tem que torcer pro Palmeiras. Fez bobagem. Talvez, a gente até falou fora do ar, né, Silvio? Uhum. Talvez se ele ficasse na dele, daqui duas, três semanas voltasse. Exatamente. Né? Que eu acho que aconteceu. E a torcida tava uma parte do lado dele. Sabe? Fez bobagem, espalhou aí a... Né? No ventilador. No ventilador a merda que fez. E aí vai colher agora o que aconteceu. Mas o Cuca, com essa atitude... Agora, o Cuca cresceu muito lá, hein? O Cuca ficou muito forte dentro do Palmeiras. O Sombra. Mas se por acaso... Deus me livre ver os meus amigos com o irmão sofrendo com a eliminação de Libertadores. É, falou de coração? Pô, não, claro que... Lógico que não. Torcendo contra. Pesa não vai pro acontecer. Cuca uma eliminação de Libertadores. Com certeza. Isso aí pesa pro time inteiro, né? Não é o Cuca, né? Não, e sim, prova que ele foi primeiro a rodar. Vocês acham, honestamente, que se tivesse o Felipe Melo, o Palmeiras ia ganhar? Não, é isso, entendeu? Domênico. Mas é isso que tem que fazer o exercício. A lógica do torcedor é essa. Eu sei, só o Felipe Melo fala mal do Cuca. Não, eu entendo o que você falou. Cuca é possivelmente eliminado. Possível, não sei, pode acontecer. Deus me livre ver o Domênico triste. Não vai acontecer isso. Nunca. Ser eliminado numa Libertadores da América, o torcedor... Não, eu tô torcendo a favor. Ô, Domênico. Esse sorrisinho seu. E é muita ocorrência pra um jogador que só tá há 5 meses no clube. Primeiro chegou... Quando já dá tapa na já cara. Já deu uma logricara, né? Aí aquela vez lá, vi as imagens com o aniversário do Roger Guedes lá, foi pesado a brincadeira em cima do cara, né? Aí o cara foi expulso, né? Teve esse problema com o Cuca. O que chamou atenção na entrevista do Alexandre Matos foi: não dava mais. Mas peraí, dava mais, que já vinham coisas acontecendo que a gente não sabia. Foi o que o Matos falou, tem coisa que a gente resolve internamente. Então significa que a entrevista coletiva do Cuca, do politicamente correto, não tem nada a ver com o que ele falou, cara. Como assim? Por quê? Ué. Como assim? O que o Cuca falou que afastou o Felipe Melo por quê? porque ele vai ficar no banco. Ah, não, mas aí é porque seguinte, não cabe, né, no meu esquema. Mas tentaram segurar internamente. Tentaram, exatamente. Mas tentaram segurar internamente. Você não pode escancarar um troço no ar. Sim, Dodô, mas eu acho que essa é o dever de um treinador não fazer isso. Ele tentou segurar o máximo que ele pôde. Então, mas aí o outro escancarou a porta. Exatamente. Mas outro, Vieira, porque o jogador é um patrimônio do clube. A partir do momento que você começa a depreciar o seu patrimônio, não passa pra frente. É lógico, entendeu? Os caras têm que tentar passar um pano mesmo. Não, a ideia foi essa, viu, Marcão? É lógico. A ideia foi essa. Se ele chega agora, ferrou. Que agora, quem é que vai querer ele? Eu duvido. Eu ainda porque vai ter que pagar também. Porque agora o Palmeiras vai querer o dinheiro todo. O Palmeiras vai querer o dinheiro e você vai fazer jogo duro. Vai fazer jogo duro. Vai deixar ele treinando separado lá? Eu se fosse o presidente, sim. Deixava de propor. Já que tem dinheiro lá, ó, eu sei que o dinheiro não leva desaforo. É uma grana que você vai gastar, mas, bicho, depois do que ele fez pra tumultuar, você vai ficar aí de castigo dois aninhos, filho. Ele deu uma tostada geral, não deu, mano? Fica aí. E é o que todo mundo deveria fazer, mas não vai acontecer isso. Não vai acontecer inclusive, isso. Falam que o estopim foi aquele jogo contra o Cruzeiro, quando ele entrou no vestiário cobrando alguns jogadores, inclusive o Dudu e o Egídio. E o Tietchan também, né? Isso, ele chegou pagando geral. O Cuca falou pra ele, falou, quem manda aqui sou eu. Aí ele meio que deu um cala-boca no cara. E o Felipe Melo teria debatido com o Cuca e dito uma coisa ali internamente, ali falando, com esse cara a gente não vai ganhar nada, se referindo ao Cuca. Aí ferrou, né? Aí falou que tinha trairagem no elenco, né, e tudo mais. Aí o Cuca não admitiu. Aí o Cuca chamou ele pra conversar lá. Felipe Melo e Cuca já não falavam a mesma língua já tinha um tempo, principalmente depois aí que o Felipe Melo voltou da lesão. E ele sabia que ele perdeu a posição pro Bruno Henrique, ele não tava jogando com frequência. E ali deu uma azedada. Ele teve problema com o Cuca em 2004, mano, no Grêmio. Não, mas é que tá, ô Vieira, o problema desses caras aí, e o Cuca, ô Domênico, eu acho que nessa briga, nessa queda de braço, ele acaba tendo razão porque ele é o treinador do Palmeiras. Hoje o Palmeiras depende mais do Cuca do que do Felipe Melo. Então o Palmeiras tem que optar por um dos lados e optou por ficar com o Cuca e mandar o Felipe Melo passear. Mas o Cuca, cara, eu acho que ele precisa saber lidar melhor com a parte psicológica dele. O Cuca é aquele tipo de treinador, Domênico, que ele faz do mínimo o máximo. Esse tipo de situação, ainda mais quando você tá num elenco recheado de estrelas e tudo mais, você precisa saber lidar. Imagina se o Cuca fosse o treinador da seleção brasileira, cara. Você tem 22 caras querendo jogar e os 22 têm condições de estar em campo. É complicado, velho. É complicado. O treinador, ele precisa, fora saber muito de parte tática e técnica, ele precisa saber lidar com pessoas, velho. Precisa saber lidar com pessoas. Olha, o ano passado, eu tenho outra visão. O Cuca, Domênico, ano passado, ele brigou com alguns jogadores aí que eram fundamentais pro Palmeiras. Por exemplo, ele discutiu com o Dudu. Em determinado momento, ele deu uma escovada no Dudu. Ele discutiu com o Rafael Marques de quase sair no braço no vestiário. O elenco do Palmeiras, ele resolveu se fechar por ele próprio. Não foi que, vamos jogar pelo Cuca. Não. Os caras fizeram um pacto entre os jogadores para ser campeão brasileiro. Para ganhar o título brasileiro. Então o Cuca, nesse sentido, ele precisa saber lidar melhor com esse lado aí do ser humano. Porque jogador também é um monte de cara egocêntrico, que um tem o carro melhor que o outro, um ganha mais que o outro, e um come a mulher melhor que o outro. Entendeu? Tipo, cada um tem aquele eguinho dentro dele aí que, se não souber dosar, é complicado. O treinador, ele tá ali para puxar esses caras tudo para baixo, para colocar o pé do cara no chão. Se o treinador não souber lidar com essa situação aí de encarar um elenco desse, que qualquer Zé Ruela hoje acha que é craque, porque você pega qualquer Zé das Couve aí da esquina que não é ninguém, o cara já tem um staff por trás. O cara tem 10 pessoas que cuidam da carreira dele. Diga. Mano, tem muita gente perguntando, mas o que o Felipe Melo falou, o que não falou, etc. Então, as pessoas aí, inclusive, algumas pessoas na transmissão do nosso facebook.com/energia97fm, esse é o áudio que, embora eu ainda desconfie que isso aí foi extraído de algum lugar, acredito, mas esse é o áudio que foi original, veiculado aí desde ontem à noite. Eu não tô com esse cara no trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, olha, mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa, falando um monte de coisa, porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar vou rasgar ele no meio, mas enfim, e agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados. Vários. Sabe? Corinthians. Leva. Inter, São Paulo. Vai. Grêmio, Atlético Mineiro. Pode ir. Flamengo. Pode ir pra todos. Todo mundo tá interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vão começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, Palmeiras. Vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal. Só que com esse cara eu não fico. tem que fazer nada não. Porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver. O Flamengo parece que estão conversando aí, né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Esse é o momento. Nunca teve tão fácil. Ó, então vamos fácil. Lá. O torcedor do Palmeiras tem que ouvir de novo, aquele torcedor mais eufórico que gosta do Felipe Melo. A partir do momento que o cara, acontece uma briga, né? E o cara já fala que tem times adversários que são times que o Palmeiras é... Sacanagem, ele não mencionou o Santos, hein? Rival. Tá? Falou Corinthians e São Paulo, rival. É. Tá? Santos não. Então, velho, repense na sua situação. Esses caras, e ele, Felipe Melo, não gosta do Palmeiras. Ele está no Palmeiras. Está ganhando dinheiro no Palmeiras. A partir do momento que deu uma confusãozinha, o cara abre a bicoleta para um monte de time aí, filho. Uhum. Vocês viram aí. Então é o momento agora, como eu disse ontem, eu tinha razão, hein? Falei ontem aqui, antes de ter entrevista aqui de Felipe Melo, falei... É a hora de deixar pra lá o Felipe Melo. Lembra que eu falei ontem? Falou mesmo. Nem tinha ouvido a entrevista do Felipe Melo. Não tinha nem vazado áudio. É. Falei, é a hora do Palmeiras torcer para o Palmeiras. Para o Cuca. As pessoas que estão comandando o Palmeiras hoje. E não vem com esse papo aí de que... Ah, mas o Felipe Melo gostava do Palmeiras. Ele deu sangue. Ele não fez mais que a obrigação dele, porque é muito bem pago pra isso. E a partir do momento que abre... Um microfone pra falar pra alguém, pra um amigo, WhatsApp, sei lá, que ele falou, que seja que o raio que o parta, então, pra mim, ele perdeu toda a credibilidade junto ao torcedor do Palmeiras. Eu acho que você tem que ouvir de novo e veja o que ele falou. Teve uma briguinha, o cara já se abriu, falou que tem um monte de proposta. Mim, não um existe, deboche, viu, ontem, eu ouvi, eu fui ouvindo o rádio e ouvi todo o escândalo que deu, porque foi logo depois que acabou o programa. O presidente do Flamengo deu uma entrevista num canal e falou que não tem nada de Felipe Melo, não. Ele não procurou nada, não. Ah, não sei não. Como é que é? Caetano. O Caetano. O Rodrigo Caetano. Que é o Matos dos caras lá. É. Ele falou que não tem nada, porque o Flamengo tem muitos jogadores no meio lá que joga ele. Eu sei, Sombra, que esses caras, às vezes, eles falam não, mas pode ser que sim. É. Mas eu gostaria muito que ele fosse. Porque eu quero esse tipo de jogador o mais rápido possível longe do Palmeiras. Mas volta o Turu. Porque, né, sabe por quê, ô Vieira? Uma que volta o Turu e outra que jogador que fica. Porque tem uma briguinha, já fala que tem Corinthians interessado em São Paulo. Ele que vai pro Corinthians, então. Vai pro São Paulo lá. Não, vai pro raio que o parta. Ele vai pro raio que o parta. Ele vai pro raio que o parta. Ô Domênico. Essa é a minha opinião como torcedor. E acho que o torcedor tem que ter essa opinião. Opinião forte. Nós não torcemos pra jogadores de futebol. Não, porque o Felipe Melo nunca foi ídolo do Palmeiras. Tá muito louco. Bicho, você tá longe de ser qualquer. Ídolo? Pô, você tá de brincadeira. Ah, vai, agora ídolo, você fala isso. Mas ídolo, até ontem vocês ficavam gritando aí. O Pitbull é da Fiel, vai. Fiel é Corinthians, tá louco? Vocês são da Fiel? É, tá louco. Como assim? Vocês são Fiel? O mano deve ter bebido o mesmo champanhe do Felipe Melo pra falar isso aí. É, deve ter falado. Tá louquinho, mano. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu sei, mano, que boa parte da torcida gostava sim do Felipe Melo. Boa parte da torcida gostava dele. Porque é um cara que se entrega, é um cara raçudo. Aquela coisa. É um cara raçudo. Eu, antes de vir a contratação dele aqui, pode pegar a gravação. Falei ontem, não falei hoje. Sim. Tô falando isso há muito tempo. Quando falaram e ventilaram a possibilidade de Felipe Melo vir em Palmeiras, eu não queria, não. Vai dar zica. Não queria, porque trata-se de um jogador. Ele não é ruim. Não é porque, pra parte técnica, mano. Mas é um jogador estouradinho. Sabe aqueles caras que... A qualquer momento o pavio curto é pavio curto. É. O pavio esquenta e explode. E aí acontece do cara ser expulso num jogo que o Palmeiras vai ter que ter os 11 jogadores pra buscar um resultado. Libertadores é assim. É. E o Palmeiras corria o risco na primeira fase com o Felipe Melo de acontecer esse tipo de coisa. Você viu o que aconteceu lá no Uruguai? Você viu. Ele botou uma pilha aqui quando ele chegou no Palmeiras, os uruguaios guardaram isso. E falou, se perder o pau come. Paga a mão de ser trouxa, ele fala que vai bater na cara do... E ali, o Palmeiras deu muita sorte, e ele também, de não ter um sério problema de repente, apanhar muito. Porque os caras fecharam o portão, velho, pra bater. Claro. Encurralaram o time do Palmeiras lá. Podia ter acontecido que então, o que eu peço lá no Atlético Mineiro, cara. O Palmeiras está bem, gente. É. Em campo, dentro de campo, O Palmeiras está bem. Ele perdeu a classificação pro Cruzeiro. Mas se vocês viram como é que foi. Foi disputando até o final. Foi até o último minuto. Tomou o gol lá de empate. O Palmeiras levava a classificação até os 40 do segundo tempo. 40 e poucos minutos. Perdeu. Acontece. Futebol acontece você perder classificação. Acontece. Claro, claro. Mas jogando bola, buscando. O Palmeiras, se você pegar os 10 últimos jogos, tava alguém comentando sobre isso, os 10 últimos jogos, o Palmeiras tem o melhor retrospecto de todos do brasileiro. Sim. Todos, até o Corinthians. O Palmeiras tem o melhor retrospecto nos melhor últimos 10 jogos. Melhor aproveitamento. Melhor aproveitamento dos 10 últimos jogos. É que o Palmeiras, o Palmeiras começou o campeonato muito mal. Não. O Palmeiras começou o campeonato. Jogos, tem o mesmo Gato. Número de pontos. Tá empatado. Corinthians mas... e Palmeiras não, aí não, tá empatados cê... em... Não, mano. Né? O Palmeiras ganhou do Avaí e vocês empataram com o Flamengo. Aí o Palmeiras passou. É bom se atualizar, né, mano? 10 jogos. Formar, né? Pelo menos, mano, eu ouvi o cara falando ontem. Você tá contando esse último aqui. Não. 10 últimos jogos, velho. Olha, mano, bom, mas até então tava Palmeiras e Corinthians. Como o Palmeiras ganhou do Avaí, o Corinthians empatou com o Flamengo, o Palmeiras passou. 2 pontos a mais. Então o Palmeiras tem o melhor problema. Mas é sempre oportunista. Em 10 últimos jogos. É pouco ser oportunista. Você foi oportunista. Porque se o Corinthians tivesse vencido o Palmeiras empatado, você não ia falar isso. Ia falar dos 11. Claro. Você não conhece o Domênico? Gente, é um retrospecto, não é pra ficar nervoso nem chateado que o teu time tá caindo e meu subindo. Eu não tô chateado, eu sou líder. Chateado, o RG mandou esse WhatsApp. Às vezes os caras ficam chateados. Felipe Melo não vislumbrou a chance de ir pro Santos. Poderia ir. Felipe Melo tá com o RG tão chateado. Mas tem muito volante de qualidade. Mas quem sabe por fora o Santos não compra? Vai lá, pode ir. Porque ele não foi citado mesmo, né? Galera, daqui a pouco a gente vai estar nas ruas aí. É o Na Boca do Estádio. O repórter Tetinha na boca do estádio. É verdade. É mesmo? É. Daqui a pouco nas ruas. Atenção, você que quer ganhar bonés do Estádio 97. Bonés Estádio 97, Vista Aérea. Nesse momento... O Tetinha está lá aguardando você na Praça Giacomo Zanella, junto à Avenida Hermano Marchetti, lá na Lapa de Baixo. Tem um posto de gasolina lá, vai, é um posto Shell, vai, fazendo falar da Shell aqui. Na Praça Giacomo Zanella, com a Avenida Hermano Marchetti, na Lapa de Baixo. Passe por lá, você vai entrar no ar com a gente, o Tetinha está lá esperando. Os 10 primeiros que chegarem lá... vão entrar no ar e ganham bonés Estádio 97 Vista Aérea. Então, olha, na boca do Estádio 97, acontecendo hoje, agora, na Praça Giacomo Zanella, junto à Avenida Hermano Marchetti, na Lapa de Baixo. Tá bom? Tetinha, passa mais ou menos aí o número do Hermano Marchetti pro pessoal que tá no Hermano Marchetti e não conhece a Giacomo Zanella, porque o pessoal em São Paulo conhece muito a Praça da Sé, mas a Giacomo Zanella... ainda não é muito conhecido. Não é tão famosa assim. É. Embora a gente tenha muitas zanelas em casa. Mas olha, pra cozinhar, né? É verdade. É verdade. Não é zanelas em casa, é zanela de abrir e fechar, chefe. E daqui a pouquinho, atenção. Olha, eu ainda acho que esse áudio aí do Felipe Melo, isso aí, tinha que passar por uma perícia. Sério? Porque eu recebi aqui uma outra gravação com outro conteúdo. Então, eu acho que você tinha que passar por uma... essa zoeira aí. Tinha que passar por uma perícia isso aí, porque tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Daqui a pouco a gente vai conferir, não é mesmo? Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro... com a HDI, em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Diz aí, com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também tem oferecimento do banco 24 horas. Você não paga nada a mais para usar. E tem sempre um pertinho de você, tá bom? Lembrando também que daqui a pouco teremos aí as cornetadas no 94-353-0150. 94-353-0150. E você pode assistir o Estádio 97 através do facebook.com/energia97fm. facebook.com/energia97fm. Como o Rafael Vieira, que diz aqui 51 é pinga, chupa Domênico. Nossa. O Leôncio Bento Silva, o RG não veio hoje porque ainda tá com chato. Ô, louco, bicho. E, rapaz, ontem uma situação ridícula do RG aqui, né? RG, cara. Se coçando que nem... Ele falou que era crista de galo, ele falou que não era chato. Não o era. Eduardo Galdino fala, pergunta aí, sessão do Mano. Mano e Mano Cover, né? É, o que é bom pra tomar junto com oxandrolona? Tanozolol. Ah, não. Não, não acredito. Não. Você sabe? Você precisa tomar um protetor hepático, velho. Não toma bola, não, velho. Toma bola, não. É só alimentação e suplementação. Ah, tá. Aliás, vou dar uma dica pro ouvinte. Só quem fala não toma bola. Eu vou dar uma dica pro ouvinte. Momento maromba do estádio. É isso mesmo. Academia e energia. Como agora, é o nome do rapaz aí, Sombra? Ramon. Ah, já foi. Agora. Eduardo Galdino. Bom, então você. Eduardo ouvinte. Galdino. Se você é feio e fraco, faz um ciclo que pelo menos você fica só feio. Ah, não, não. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estádio 97 tem um oferecimento de fricô. Depois dessa, né? Cara, parece que é brincadeira, mas não é assim. Não é, sério. Cara, é. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! Boa, Narigudo. Vamos aos ouvintes? 3284-7097. Quem ligar e disser voo de 99 Corp ganha um kit da 99. E todo mundo que ligar também concorra a um boné do Estádio 97 e uma camiseta da Energia 97, com apoio dos bonés Vista Aérea e das camisetas lá provenientes da Tentbit, tentbit.com.br, tá bom? Então liga aí, 3284-7097. É terça-feira, dia que só aqueles que nunca entraram ao vivo com a gente vão entrar. É o dia do ouvinte virgem. 3284-7097. Vamos lá, toca as Drubal! Tá, mano! Você é chupador de cana. Ai! Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é um chupador de cana. Ai! Pro inferno. Alô. Consegui, baralho. Quem fala? Opa. Oh. Quem fala? Eu, boa noite, senhores. Aqui é Paulo. Se o velho estivesse aqui, falava truco. Paulo do quê? Truco. Truco. Paulo Roberto Gama Filho. E hoje eu tô aqui na companhia do meu amigo Fernando. Essa aí, Piscite, vamos comemorar. Vai, Fê. Legal. Essa aí, pessoal. É. Vamos contribuir. Pô, sacanagem, cara. A gente tá aqui em 2 celulares tentando ligar pra vocês. Não era um pedacinho. Boca! Coladinho aí? Conta conjunto? É? Ai, ai, ai, meu, faz, aí, meu. E fazem. E o nome completo? Paulo Roberto Gama Filho. Quantos anos, Paulo? 25. E o bairro? É Pompeia. Pompeia. Pompeia. E o time? É, então, lá na Pompeia eu tô em território inimigo, né? Aqui é todo poderoso. Eu chupo. Ah, o cara é líder. O cara é líder. Tudo bem, irmão? Inimigo, irmão, é nóis. Fala aí o trio amoroso nosso, aí, o hein? Mano e os dois ouvintes. Tudo nosso. Ô, amigão. O Fernando, opa, também é timão. Apesar da mídia antes aí tentar causar crise no Corinthians, eles estão falando, ah, porque o Corinthians ele tá num viés de baixo, o time do Corinthians ele não tá mais jogando a mesma bola. O Corinthians ele só tem 80% de aproveitamento nesse Campeonato Brasileiro. O que falar pra essa, né, cambada adiante? É, assim, eu acho que é meio inquestionável dizer quanto à campanha aí do Corinthians. A gente tá numa excelente fase. O pessoal fica falando aí que é time retranqueiro, que só foca na defesa e tudo, mas os números falam por si só, né? Melhor campanha aí da história dos pontos corridos e Grêmio lá se matando para ficar 8 pontos atrás da gente. Então, eu acho que a mídia antes tem que continuar trabalhando aí para ter o que falar, porque o nosso time está fazendo no campo, né? Pois é, concordo contigo. Inclusive os números do Corinthians, ó, em 17 jogos, 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, 27 gols feitos e 8 apenas tomados. Um saldo de 19, cara. 80.4 de aproveitamento. Que jorrada nos demais, hein? Acabou o campeonato? Dá uma segurada aí, mano. É. Calma aí. Então, mas acabou. Praticamente acabou. Mano, eu tava vendo até, cara. Tava vendo que a CBF tava até discutindo essa questão aí de pro campeonato ficar mais equilibrado, ter que ser 2 gols pra valer 1 só, né? Pois é, cara. A coisa do jeito que tá, mas você tem razão, cara. Você tem razão. Inclusive, eu não sei se já não existe um direcionamento pra prejudicar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Você pega aí, ó. O Daronco vai apitar o jogo do Corinthians com o Atlético. Por isso falar de esse cara é um dos maiores antes. É um dos maiores antes que a história do futebol já viu. Esse cara errou aí contra o Corinthians em acho que uns 8 jogos, cara. Uns 8 jogos. 4 dos últimos, aquele, 4 jogos. Aquele gol do. Ó, aquele gol lá do Fluminense que o Gum fez lá, que tava impedido, era ele. Aquele gol do Guerreiro ano passado, que ele tava lá 18 metros à frente do último defensor do Corinthians, também era ele. Então tem uma sequência de jogos aí que ele errou contra o Corinthians, que eu não sei de fato até onde aí não estão fazendo realmente algo pra, sei lá, colocar prego na pista do Corinthians, pra Corinthians derrapar. Mano, e a galera isso conseguir me ofende. Cheirar. Não, mas pera lá, pera lá. Eu não sei até onde o Corinthians não tá sendo sabotado no espetáculo brasileiro. Deus, com pregos na pista pra que o Corinthians rode e vá pro acostamento pra que a galera possa chegar, pelo menos perto. Meu Deus. Ô, mano, aquele, Deus, tá sem graça. Aquele pênalti que não deram lá em cima do Tinga, lá contra vocês, aquela vez o Paquembu lá do Fábio Costa em cima dele, quem que era? Já que você gosta tanto de falar. Era o famoso Márcio Rezende. Aquele lá era o Márcio Rezende de Freitas. Que roubou o Santos em 95, diga-se de passagem. Não, mas, ô Biba, o negócio é o seguinte. O Corinthians, ele teve alguns erros aí que foram a favor dele. Aquele pênalti no Tinga lá, eu acho que se olhar em câmera lenta deve ter sido mesmo. Não. Mas é verdade. Ele não dá risada, mano. Mas é fato, gente, é fato. Pode até ter sido o pênalti no Tinga? Pode ter sido. O Corinthians, ele já foi beneficiado também em outras oportunidades. Então, mas para de mimimi. Acho que de uns 10 anos pra cá, sem o Corinthians só tem sido garfado. Pelo amor de Deus, para. É o Corinthians contra tudo e contra todos. Sem Oi. O time do Corinthians, ele ainda busca um zagueiro aqui no futebol brasileiro pra compor aquele setor. Porque o Corinthians, ele tá jogando hoje aí com o Balbuena e com o Pedro Henrique de titulares, já que o Pablo tá machucado junto com o Wilson também. Isso na reserva tem um garoto aí também, o Léo. O Léo tá lá, tá esperando a chance dele, mas ele é muito jovem. A diretoria do Corinthians está tentando a contratação do Emerson Santos, o zagueiro do Botafogo. Você conhece o jogador? Eu conheço, ele é jovem, né? Acho que tem 22 anos. Acho que poderia ser uma boa contratação, né? O Corinthians está com um histórico bom aí de pegar zagueiros e conseguir fazer eles renderem, porque o sistema defensivo do Corinthians está bem consolidado hoje. Acho que seria interessante sim. Mas engraçado é que deu uma esfriada na questão lá do Leandro Castan também, né, mano? Então, cara, a situação é a seguinte, o Leandro Castan deveria ter forçado a barra também. Porque o Leandro Castan na Roma, ele não teve chance ainda de jogar. Ele jogou um pouquinho, foi emprestado para 2 times ali, tava aí na Sampdoria e tudo mais, e não ficou. Tá voltando para Roma, vai ser negociado, não sei nem se já fechou com algum outro clube. Mas na boa, cara, em determinado momento da carreira, o jogador ia ter que parar pra pensar. Por exemplo, você compara lá, Tatuapé, Anália Franco ou Roma? Vale mais a pena morar na Zona Leste de São Paulo. Ô, seu animal! Como não? Até jogado aos leões no Coliseu é melhor que jogar em Itaquera, seu doente. Para, você é louco. Os caras ouvem, não liga. Mas é verdade, mas óbvio, não tem como contra-argumentar, velho. Já colou ali na Alha Franca, ou Sombra, ali na frente do Serete? O bagulho é da hora, mano. Parece o Central Park da Zona Leste, o bagulho é da hora. Mas você para pra pensar ali, Paulão. Dinheiro. O dinheiro, ele é legal, velho. Ele é legal. Mas o Leandro Castan, jogando no Corinthians, ele também ganhava dinheiro. Proporcionalmente falando, você vai falar, mas se comparar com o salário que ele ganha na Roma, é um salário inferior. Mas você tem que se pautar no quanto você ganha e o país onde você tá, o país onde você vive. Jogador de futebol que atua em clube grande, se o cara me disser, eu preciso fazer minha independência financeira, por isso que eu preciso ir pra fora, o cara precisa tomar tamancada na boca e perder uns 4 dentes, cara. Um cara desse aí, ó, qualquer mané hoje que joga em clube grande, mané, quer 250 pau por mês. Qualquer mané. 250 pau por mês, cara, por ano, ele já vai ter aí 3 milhões quase na mão. Tá certo? 3 milhões. Se o cara jogando, se o cara jogar 10 anos aí, 10 anos, o que não é muito, é, ganhando esse salário, sem contar premiação, sem contar que ele pode ter um aumento salarial também, tô me baseando aí nesse valor aí de 250 pau. Cara, ele tem aí, se jogar 10 anos, um valor bruto de 25 milhões. Se ele gastar a metade com orgias, com carros, isso, marcas, com investimentos ruins, etc e tal, ele ainda preserva, cara, uma quantia de 12 milhões e meio. 12 milhões e meio aplicado, porque a minha gerente, se ela me liga hoje, ela não tem aí 1% de rentabilidade mensal. Mas um cara que tem 12 milhões e meio para deixar aplicado no banco, ela vai arrumar. 12 milhões e meio por mês, cara, ele vai ter 120 conto na mão. O cara vai ter 120 conto na mão pra ficar com o molinete na frente do lago pescando. O cara não consegue viver com 120 pau? Tá de brincadeira, parceiro. Tem um jogador que fala, preciso sair do Brasil pra fazer minha independência financeira. Esse cara tapa na boca, mano. Olha aí, que tapa na boca. Que coisa feia. Tapa na boca. Tapa na boca. É, parece que é professor querendo bater em aluno. Deus castiga, tapa na boca. Velho. Deus castiga, Deus castiga. Tem que ser assim mesmo. Tô errado, Paulão? Não, eu acho que é isso mesmo, cara. Ai, eu acho que é um baita salário, dá pra se virar muito bem. E, assim, não dá pra ficar batendo essa tecla aí, porque aí depois quer chegar aqui com baita salário, e aí quer falar em amor à camisa, não sei o quê, falar de história. É, eu acho que é muito blá blá blá, cara. Então, e tá outra, bom. Paulão, a questão é a seguinte, só pra finalizar, só. É, eu não sei o que vocês pensam aí na mesa, eu não sei o que o Paulo pensa também, mas eu prefiro ser o cara num lugar que eu tô feliz, no caso Castan, dentro do Corinthians, do que ser mais um em qualquer lugar. Ou seja, Castan na Roma, Castan na Sampdoria, Castan no raio que o parta. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, mano, mas aí é o seguinte, às vezes tem detalhes contratuais, tem detalhes da vida do cara que às vezes você não sabe. É, isso aí você tá julgando como se a única coisa fosse o quanto ele ganha. Exato. O cara já tá acostumado a morar na Europa. O cara quer morar na Itália com a esposa dele. Mano, não é fácil, cara, o cara sair de Roma. É. Não é fácil, mano. Não é fácil, Sobrado. Não é fácil sair da Zona Leste, mano. Sair do Tatuapé. Aí o cara volta pra cá, precisa comprar um carro blindado pra poder andar. Segurança da família. Lá não tem também essas paradas. Nem o Paulo que tá no ar aí tá concordando com você. Nem o Paulo. Você é louco. Você é louco. Para. O jogador do Corinthians não precisa andar de carro blindado, não. É só chegar e falar que é Corinthians. Mas é lógico. O cara abre e fala assim, sou eu. Então, Domenico, essa blindagem do tu, jogador, eu sou eu, hein? É. O maluco libera, lógico. É, então, Sim. Ô, Dudu, a gente tá ouvindo aqui, cara, você tá dando umas espirradas aí, a gente tava se perguntando se você pegou uma gripe suína, velho. Ah, peguei, peguei com a véia. Ô, louco! Ó, você quer falar, velho? Você tá com um macho aí do teu lado, você quer falar o que aí, ó? Ai, velho. Ai, Fernando. Tá de brincadeira você. Tá tirando, mano. Eu tô tirando? Eu tô colocando. Dudu. Eu tô tirando. O Vini mandou aqui. Eles ligaram em dois, porque um segura e o outro digita. Ai, a gente tá ligando em conjunto. Eles estão os dois com a cabecinha grudada no, ouvindo assim. Assim, ó, de, fone, compartilhando. Exato. Compartilhando o fone. Esse papo é com moto. É, com moto assim. Paulão. Foi o moto, hein? Coitado. Tá na praia, hein? Chegou nas fotos do moto. O moto tá aqui no litoral norte de São Paulo. Moto tá feliz, pô. Saiu do Z4. O moto tá em Natal. Nunca choveu tanto. Mas o moto faz tanta falta, né, gente? Muita. Pra quem? Motinha faz mesmo, velho. Faz, claro, jamais fiz outra coisa. De jeito nenhum, cara. Se tem um cara no Valinati, não se sombra, velho. Nossa senhora. Velho do céu. Ai, agora a protetora do Mota apareceu. Vai dividir apartamento com ele. Mota é bonzinho, velho. Ô, Paulo, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Senhores, obrigado aí pela participação. Valeu, Paulão, obrigado. Lógico, mande. Pô, a gente organiza aí um campeonato aqui, a famosa Aruan Champions League. Aruan. A gente queria mandar um salve pra todo mundo aí que joga a CL com a gente. Temos um grande carinho pelo campeonato. E queria mandar aí pros amigos que estão escutando aí, o Corvo e o Fernet. Boa, Corvo. Boa, valeu. Corvo. Imagina a cara do Corvo. Você imagina a cara do Corvo, velho, pra ter o apelido de Corvo. Nossa, tem que bater. Ele não é normal mesmo, viu? Coitado, ele não é normal, não. Ah, imagino. Cara. Um abraço pro Corvo, valeu. Um abraço, valeu. O Corvo é o enviado do demônio, não é? Adora um sabugo, né? Porque todo filme que é desses assim, de assombração, corvo, né? De possessão demoníaca, quando a pessoa tá possuída, você vai ver na janela, tem um corvo ali bicando aquele o vidro, filme, não é? Aquele filme lá dos filmes do Hitchcock, né? Ah, mas aqueles são os pássaros. Não, então, mas... É, mas eram corvos? Tem corvos também. Eram corvos aqueles? Tem corvos. Era, não era, hein? Não, tem os pássaros, mas tem os corvos também. Que pássaro era aquele, Bá? Você que entendeu de passarinho. Era rola, né? Rola, né? Era pomba rola, né, Bá? Não? Era, né, Bá? É o Bá adora. Adora o filme. Ah, esse estádio noite 7 das brincadeirinhas. Aqui não tem brincadeirinha de duplo sentido não, de jeito nenhum. Não. Arneteiros, do estádio 97. Novo integrante. E ele brilha. E ele adora queimar. O time dele tá uma zona, é o irmão do mano, é a Mona. Lá, lá, lá, lá, oi! Lá, lá, lá, lá, oi! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, oi! E a Mona vem aí, olê, olê, olá. E a Mona vem aí, olê, olê, olá. Leandro Corintiani, vai, Corinthians! Vai, Leandro, vai da meia horinha. Ô, louco, Marcão. Por quê? Hã? O Marcão não teve nem reação, velho. O Bar ficou isso, intrigado, mano, com a meia hora. É. O quê? Ai, ai, ai. Cantinho sem graça, Leandro. Calma. Vamos lá, mais uma cornetada bom, aqui. No oferecimento de banco 24 horas, você não paga nada mais pra usar. E tem sempre um pertinho de você. A crise no Palmeiras é engraçada, né? O Domênico critica o Egídio. Aí o Felipe Melo critica o Egídio também. O Cuca fica bravo porque o Felipe Melo criticou o Egídio e demite o Felipe Melo. Aí o Domênico defende o Cuca, que vai manter o Egídio. Eu não entendo esse Domênico, viu? Nossa, nada a ver, Domênico. Tem certa lógica o que o ouvinte falou. Que lógica? Eu não... Tem lógica? Ah, porque você criticou o Egídio. Bicho, o cara é um puta de um Zé Mané, velho. Falou. Vou nem responder. Não, que nem é isso, Domênico. Aproveita que eu não tô legal hoje, não vou nem responder pra você, velho. Vai ver se eu tô na esquina, Domênico, bebendo com o teu pai. Não. Ele bebe, o pai dele bebe. Ele bebe. Porque bebe. Tem problema em casa, é porque né? Ele tem problema, por isso que ele manda essas coisas. Ele fica meio pinelzão. Fica triste que o pai bebe, né? Fica triste. Calma, o Cartes, vai ver se eu tô lá na esquina. Mas, Domênico, você com a tua véia lá. O Egídio também ligando no orelhão lá. Eu tô eu e a véia ligando lá. Hein, Dodô? Você não preferia que o Egídio também saísse? Sim. Ah, bom. Então tem sentido. Jamais falei que qualquer coisa ao contrário. Claro. O que esse cara falou? Não. Eu não tô achando legal. Tem muita gente se manifestando em vez de chamar o Mano de Mona. Isso não tá legal. O Mano não, Marcão? Não, é o meu irmão. É o meu irmão. Ah, o Marcão? Ah, o Mano e a Mona. Tem que bloquear esse povo todo. Tem, aí. Tem. Olha que bela ideia, hein? Bela ideia. Tem que bloquear esse povo todo aí. Mano e Mona, não. Aí eu acho que eu não sei. Vamos lá, mais uma mensagem no nossos corneteiros do Estádio 97. Boa tarde, amigos. Juliano de Diadema. Chupa, Dodô. Pra você, ô trouxa. Com papinho furado. De novo isso. Eu emprestava o Felipe Melo lá pro Penharol do Uruguai. Chupa, Dodô! De novo. Que Série B, ô trouxa? Teu time tá caindo, ô seu mané. Olha pro teu time aí, ô trouxa. Mas ele falou que é corintiano. Mas o Domênico. Tá caindo? Você não viu? Olha o retrospecto dos últimos 10 jogos. Tá caindo, é verdade. Os últimos 10 jogos. Eu me pego no retrospecto dos últimos jogos. 80% de aproveitamento. Tá mal, sim. Agora, baixo, Domênico, uma manga. A dica, a ideia dele é boa, né? Emprestar pro Penharol do Uruguai. Imagina o cara chega castigo no vestiário, velho. Putz, grila. Estádio 97 tem oferecimento da promoção Recarga Oi e ganhe sempre. Recarregou? Ganhou! Extra, aproveite as ofertas do Extra Gol, agora com cerveja Amstel. Craque no sabor e no preço. Beba com moderação. Olha, agora nós temos aqui uma reportagem. Vai. Temos uma reportagem. Eu acredito que todo esse áudio aí, que surgiu ontem nas mídias, isso aí, foi tudo picotado, tinha que passar por uma perícia. É. Isso aí foi tudo picotado. Acho que esse é o áudio real. Fala galera do Estádio 97, aqui é o repórter Tetinha, a cara da credibilidade. Nossa. Tô aqui com o Felipe Melo. Felipe, a gente tá interessado em saber se você tá de saída do Palmeiras. Todo mundo tá interessado. Você não fica mais no Palestra? Não, aqui não tem jeito, aqui já era. É verdade que se você sair, é pra jogar num time que tem Mundial? Esse é o momento, nunca teve tão fácil. Quais times? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Flamengo. E como você acha que vai ficar o torcedor do Palmeiras com a sua saída? Doidinho, né? Mas por que não continuar no Palmeiras? E o Mundial de 51? O que você acha do Domênico Gato, que afirma a existência dele? Mentiroso. Sensacional. Ai, meu Deus do céu. Olha, esse é o verdadeiro áudio. Você está vendo? O jogador não quis falar nada nisso aí. Inverteram as respostas do Felipe. Você viu que pegaram a entrevista do repórter Tetinha? Solerte, Tetinha. Não, mas eu acho que foi lá. Fez a entrevista, tinha aqui já, porque ia ser colocado no ar, mais tempo, menos tempo. Alguém catou a entrevista, editou e fez essa mensagem que vazou. Ah, não acredito, cara. Domênico, fala alguma coisa. Vai saber se não foi o Domênico que editou. Não, foi tudo eu. Vai saber. Foi tudo eu. O Domênico tá com um saco pra vocês. Chorando de rir no grupo. RG, aqui olha. Com lágrimas na. Como ele não pode falar, ele tá escrevendo. É, ele escreve, entendeu? Mas seria melhor se ele só escrevesse em vez de falar, né? Coitado. O Domênico queria um pronunciamento dele. Tô gostando desse silêncio. O Domênico não tá com saco pra falar. O Domênico tá igual o Neymar. Tá com silêncio. O RG. Deixa em paz, é. O RG. Estou doente. Olha o que o RG escreveu aqui. Toma conta do time de vocês. Merece repetir a entrevista. Nossa, acabou o amor. O RG, quando ele estiver aqui, ele pede. Ah. Ih, chupa, velho. Chupa, velho. Em casa ele se cuida lá. Se cuida pra voltar antes, RG. Agora, eu vou te falar uma coisa legal. Porque, por exemplo. É pro velho descer. Batuca pro velho descer, não, pô. Ai, mano. Tá certo. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Também no oferecimento do Buscapé, novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto. Dá um busca no Buscapé. Dá um busca. Estádio 97, convidando você a participar agora do Na Boca do Estádio. É a maneira que você tem de ir nas ruas de São Paulo ser entrevistado pelo repórter Tetinha, entrar ao vivo aqui no Estádio 97. O pessoal lá do Na Boca do Estádio está na Praça Jacomo Zanella, com a Avenida Hermano Marchetti, na Lapa de Baixo, lá no Posto Shell, hein? Praça Jacomo Zanella, com a Avenida Hermano Marchetti, na Lapa de Baixo, tá bom? Não sei se os 10 primeiros já chegaram lá. Todavia, os 10 primeiros vão ganhar bonés Estádio 97 Vista Aérea e vão entrar ao vivo com a gente aqui no ar, tá bom? Boa! Passe por lá com o repórter Tetinha, o incrível Tetinha! Estádio 97 também tem o oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dodô, você tá mal, meu. Tá mal. Tá ruim. Não vamos quer embora. Ir pra casa, não? Já eu vou. Fala do Buscapé. Buscapé. Vamos falar do Buscapé. Vamos falar do Buscapé, olha. E agora uma novidade pra você aproveitar direto, todo dia. Sabe o Buscapé? Onde todo mundo pesquisa e compara preços direto. Então, meu amigo, agora você vai poder dar um busca e comprar direto no Buscapé também. E por que direto é melhor? Porque direto, além de ter mais economia, tem mais segurança. Boa. Compare e compre de tudo no Buscapé e garanta até R$5.000 de proteção se acontecer algum imprevisto com a sua compra, hein? Descubra o novo Buscapé. Compare e compre direto, economize direto, meu amigo. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Sandoval Martins, CEO lá do Buscapé. É, meus amigos, é Buscapé! Boa, muito boa. Bem, agora é hora do momento sem parar. São três ouvintes na sequência, hein? Três ouvintes na sequência. O Sem Parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja, sem parar. Sua vida no seu tempo. Hoje é só os ouvintes virgens, tá bom? E uma maneira também que você tem aí de participar do Estádio 97, pelo menos ouvindo e também assistindo, é no facebook.com/energia97fm. Vai lá, tá bom? Toca, Asdrubal! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Mania mundial! Mundial. Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no mundial! Alô? Oi! Quem fala? Matheus! Ô, Matheus, tudo bom? Tudo! Matheus do quê? Matheus Souza Araújo. Matheus Souza Araújo. Quantos anos você tem, Matheus? 2.7. 2.7. E o bairro? O bairro é... Parque Residencial Cocaia. Cocaia. Cocaia. Ué, uma cocaia, cocaia é bom, hein? Porra. Ah. Cocaia não é bom? Cadê? Cocaia branca, cadê um uma cocaia... Aí? O Benjamin, tá? É um trouxa. Benjamin foi pegar alguma menina isso na Praia do Pipi. É, isso aí. Ô, louco. Na Praia do Pipi não tem menina, não. Benjamin agora, ele falou que gosta de mulheres que tem sino. Sino? Gostou, é. Tá com o badalo pendurado. Ele gosta, ele gosta. Porque é uma nova, ele cansou. E agora, a nova modalidade, mulheres que tem sino. É legal. Pra ele tocar o badalo, ele acha legal. Acha legal. Benjamin é um pai de família. É, vai fazer o quê, mano? Ele gosta, vai fazer o quê? Mas ser pai é uma questão biológica. É, ele curte. Você quer que eu faça o quê? Gosta. Eu posso ser pai, o Domênico pode ser pai, o Vieira pode ser pai. Não, Vieira mano, não, não, Vieira, não, pai, acho que não é. Mesmo não gostando, ele não gostando, ele pode escovar o dente com a linguiça? Escova. Escova. E não é nem aquelas de Bragança, é aquela mais gorda, não, tipo é. Toscana. Ah, Cuiabana, essa é que ele gosta Cuiabana. Mais. Cuiabana? Cuiabana. Você entende muito de linguiça, chefe Benedetti? É gostoso, né? Quais são as melhores linguiças, assim? Pra churrasco é a toscana. Eu só posso estar falando de churrasco, não, né? Não necessariamente. Você pode fazer de diversas maneiras. Fazer como? Cuiabana. Cuiabana tá na moda. Cuiabana? É. Vai dar uma receita aqui. Tem queijo por dentro, cara. É boa. Isso já é uma deturpação. Não, mas é boa. Inventaram, cara. Hein? Não, tem linguiça boa. Acho que é chouriço aí que você tá falando, né? Não, chouriço é... Chouriço é de sangue. É nojento, hein? Mas, morcilha. Morcilha. É e o chouriço? E o chouriço? Fala, ô cocaia. Em espanhol. A cocaia. Ele falou que gosta da linguiça de Ponta Grossa, que ele mais gosta. Aquela cidade, né, chefe? É da cidade. Olha, não é legal essas brincadeirinhas de duplo sentido. Isso não faz, não faz bem. Ver, faz bem, é. Muito fala aí, velho, qual que é o time aí? Bom, mano, pode soltar o hino aí que é Corinthians, todo poderoso. Coringão, Coringão. Aí é queda. Nóis. Ô, amigão. Fala aí. A mídia anti, essa mídia cretina aí, insiste em falar que o Corinthians tá realmente caindo pelas tabelas. Inclusive, o treinadorzinho aí do cidadão que torce aí pro Grêmio aí da mesa, o Vieira, declarou que o Corinthians despencaria no Campeonato Brasileiro. Quem tá despencando é o time dele, que até agora não conseguiu tirar a diferença de 8 pontos. Calma, mano. Tem jogo ainda, mano. Ué, tem jogo, mas até agora aí, pelo que ele falou, ele quebrou a cara. Falou, ô, amigão, não, vocês diminuíram o ritmo que tava. Tava quase 90%. Tava quase 90%. Olha, até o Palmeiras passou vocês no aproveitamento. O teu tá com 65%. Não, tudo bem, mas vocês diminuíram também. Ué, mas é que tá, a obrigação de correr atrás é dos outros. O Corinthians ele já tem uma gordura no Campeonato Brasileiro que possibilita ele dar de vez em quando uma rateada aqui, uma rateada ali. É. Desculpa, o time do Corinthians é o time a ser copiado no futebol brasileiro. Não. No futebol brasileiro não, no futebol sul-americano. Quer dizer, futebol sul-americano não, no Cone Sul. E o momento fanfarrão. Acabou esse botão. Quantas partidas você acha que o Corinthians perde esse ano, mano? Repassa a pergunta pro ouvinte aí também, porque eu acho que a resposta dele será melhor do que a minha. Vamos ver. Quanto você acha? Quanto você acha? Qualquer resposta é melhor que a sua. Quantas o Corinthians perde esse ano? Até o fim do ano. Tem mais 21 rodadas. Meu, o Corinthians vai ser invicto pra todo mundo chutar. O 20 foi fanfarrão. Entendeu? Não tem como, é sério. Galera, na boa, na boa. Eu não acho que o Corinthians vá. O Corinthians tá muito equilibrado. Fala entendeu? Sério aí, ô trouxa. Matheus, guarda essa. Tá amanhã, sério. Contra o Galo. Já começou. Cai tudo isso. Começou, tô falando pra você que vai começar. Mas amanhã tá com uma cara, mas tá tão evidente arroz a vitória queimado. Do Galo amanhã. Amanhã é arroz queimado. Tá com que cheiro? Ô, mano. Tá cheirando. Oi. Mano, me responde uma coisa. Houve algum time no Campeonato Brasileiro que ficou 18 rodadas, as primeiras 19, quer dizer, as primeiras 19 rodadas, sem perder pra ninguém? Não. Não. Não houve, né? É o maior recorde de invencibilidade no Campeonato tem que olhar. Brasileiro no pontos corridos. É, tem que olhar. Não, não tem, Domênico, não tem. Como não tem? O Palmeiras, ano passado, no segundo turno, ele ficou um monte de partida, não lembro quantos. O São Paulo, ele só perdeu uma no turno. Uma. O São Paulo... Galera, o São Paulo 2007, 2008, eu acho que ele ficou perdeu quatro partidas, é isso? É isso aí. Perdeu muito direito. Pouco. Foi mas eu não me prendo muito a esse rótulo não, amigo, onde, tá invicto, e tá tantas partidas sem perder, o Corinthians tá tantos dias aí sem tomar gol. Eu me prendo mesmo aí no que eu vejo em campo. E o time do Corinthians aí, pelo que eu tô vendo aí, realmente tá muito estável. O time do Corinthians aí é um time hoje aí... bem encaixado. O Carille conseguiu dar uma cara legal para esse time do Corinthians. É um time que se doa em campo, não tem vaidade, não tem frescura. Eu acho que é isso que a torcida tem que se pautar. Esse negócio de invencibilidade, ai, tá tantos jogos sem perder, ai, tá tantos minutos sem tomar gol, ai, tá tantos dias também aí sem perder. Cara, isso é bobagem. O importante aí é a bola demonstrada ali dentro de campo. E dentro de campo o Corinthians tá convencendo, ou não? Não, com toda certeza. O que eu sempre falo esse ano e também os outros anos, o Corinthians, eu tava vendo uma reportagem hoje que o Corinthians é pelo quinto ano seguido a defesa menos vazada. Pelo menos, claro, é o primeiro turno ainda, mas já é a defesa menos vazada até no primeiro turno, né? Então, pelo quinto ano consecutivo, é bem provável também que se não aconteça nenhuma catástrofe nem nada, que o Corinthians vá continuar com a melhor defesa pelo quinto ano do Campeonato Brasileiro, né? E tem sido assim nos últimos anos, o Corinthians tem tido uma defesa muito sólida, parece que o jeito do Tite, que passou pro Carille, a formação que tem havido é que o Corinthians tem fortificado primeiro a defesa, primeiro a parte defensiva lá na parte de trás, daqui a pouco o pessoal vai pros o outro setor importante, que é os volantes, e aí sim, vai pensando lá na frente. Eu acho que foi bem assim no Campeonato Paulista, se você pensar bem, o time do Corinthians, bem no começo do Campeonato Paulista, tá aquele 0x0, aquele 1x0, aquele jogo feio, né? Até lá na parte do Florida Cup também, você vê que o time foi perdeu sem perder nenhum, melhor, perdeu o campeonato sem perder nenhum jogo, né? Perdeu, chupa! Perdeu, chupa! Perdeu sem perder nenhum jogo, vamos chamar assim, né? Ficaram segundo invicto. Mas, amigão, segundo invicto, chupa! Tem algumas informações que não chegam nem a conhecimento do público aí, mas eu acho que é legal quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, a gente poder passar. Nossa, botou uma mala agora. Nossa, que estrela. Não, não, mas é verdade. É bacana, amigão, porque a maior parte das pessoas não sabe, mas o Pentágono entrou em contato com o Carille pra não sofrer tanto na parte defensiva. Mas é verdade, é verdade. Meu Deus, o Pentágono do céu, tá preocupado, cara, aí com frequentes ameaças, ataques e a porra toda. Ligaram lá no Parque São Jorge pra trocar ideia com o Carille pra ver como é que ele faz. O único Pentágono que o Carille... Deve ser a escola, o único lugar que é pra chegar. Muita besteira, mano. Isso é louco. Puta bobagem. É mais fácil chegar com um quilo de coca nos Estados Unidos, velho, tá certo? Na bagagem de mão, do que passar pela zaga do Corinthians. Não, animal. Olha o que você fala. É verdade. Mas, ô, Matheus... Parabéns, Carille, isso é monstro, Carille. Ô, Matheus, você não acha que o elenco do Corinthians é muito limitado, cara? Assim, vocês têm um esquema... Limitado é seu cérebro. Eu vou dar minha opinião futebolística do negócio. Eu acho que, assim, do meio pra trás o Corinthians tá legal. O Pedro Henrique entrou bem, tá no time, ele tá bacana. Tá? Então, claro que o Pablo faz falta, sem dúvidas nenhuma, porque ele é o titular absoluto do time, tá bom? Mas se você olhar bem ali na parte da frente, ali o Corinthians tem os jogadores titulares, nós temos 11. Você precisa pensar em Marquinhos Gabriel, ele tá jogando, quebra um galho, mas quem é fraco, mano, a gente passa mal com ele, essa é a verdade. Mas o Corinthians não passa mal, sabe. Giovanni Augusto piorou gigante. Tava olhando os comentários hoje na página de uma página da internet de esportes. Poxa, meu, é lamentável. Todo mundo tem a mesma opinião. Ele deu uma reportagem dizendo que era 3 ou 4, tava falando mal no estádio. Mentira, mano. Todo mundo fala mal do Giovanni Augusto. Não dá, cara. Entendeu? E o Carille ainda fica defendendo. Amanhã é o último jogo dele, pode ter certeza disso, mano. Porque, sinceramente, se ele não jogar bola, cara, até o Carille vai falar, meu, a gente tem que colocar, sei lá, o Pedrinho, ou colocar o Camacho, entendeu? Pra jogar com 3 volantes e colocar só o Rodriguinho pra avançar, dando a oportunidade pro Camacho subir, ou então pro Maicon subir um pouco mais, entendeu? Porque não dá pra jogar com Giovanni Augusto e Cleison. Cleison também, amigo. Só jogador de time pequeno, hein? Jogava lá na Ponte Preta. Tá, faz o dele. Ele, a proposta do Carille, ele coloca no lugar do Romero. Cleison, você tem que sobe e você acompanha a defesa. Entendeu? E a gente sabe que o Romero faz uma função muito parecida com a época com o Jorge Henrique, né? Na parte que o Jorge Henrique, ele subia e descia. Naquela época do Corinthians, do Tite, né? Então, o Romero faz muito bem essa função. Taticamente, ele é muito importante, muito esforçado, né? Agora, deixa eu falar uma coisinha rapidinho aí. Né? Diga. É, eu tava tentando falar com... Puta, eu tô tentando falar com vocês desde a época da minha faculdade. Eu tenho 27, eu tava... Desde os 18 anos, cara. Eu sempre tento, muitas vezes. E aí, eu sempre... Bom, enfim, eu tento muitas vezes. E aí, a minha namorada, a Débora, ela ligou aí um dia desses aí. E ela é São Paulina, né? E aí ela tentou falar com vocês aí um dia, aí vocês ficaram me zoando. Falaram, chupa, bateu, não sei o quê, né? E até o Mota perguntou, e aí, Débora, e o São Paulo? E o Lugano? Lugano? Não sei nem quem é Lugano, né? Então, foi bem engraçado, porque eu estava muito tempo tentando falar com vocês e... Bom, e é isso, galera. Só queria compartilhar. Oh, valeu, cara. É difícil falar com vocês, mas... É, quando chama, assim, o coração até dispara. Que é, pô, mano. A Débora já tá sabendo do Lugano, viu? O quê? Agora a Débora já tá sabendo do Lugano, viu? Eu sei. Olha ela aqui, ó. Ah, te falei que ela sabia, oi. É isso. Pois é, galera. É isso aí. Então é isso. Corinthians segue líder no campeonato aí. Provavelmente não perde amanhã. É um jogo. É aquele jogo que é. Vai ser um 0x0, 1x0. Se o Atlético sair pro jogo, o Corinthians vai fazer aquele golzinho que geralmente sempre faz. Quando o Sport aqui, é bem provável que a gente vai passar o carro no Sport também. Então, amigo, eu tô achando bem claramente, viu, mano, que esse primeiro turno aí a gente vai passar por todos os times da Série A sem perder nenhuma. Boa. Então tá bom, Matheus. Ô, amigo. Ô, Matheus, só pra finalizar, cara, eu também acho e concordo contigo. Só para fechar aqui o nosso papo, o time do Corinthians é um time que tem que ser exaltado, não só pelos corintianos, mas como o povo brasileiro decente que gosta de futebol. Porque o Corinthians hoje... Tá, cara, hoje a história tá Steve Jobs, cara. Hoje não tá dando, cara. É sério, hoje tá demais. É verdade, é como se fosse Steve Jobs. Começou do nada. Você tá passando ridículo hoje. Esse time do Corinthians aí, sem pretensão nenhuma a sombrar no campeonato, segundo a mídia toda antes aí, que era quarta força, a quarta força tá jorrando em geral aí. Então paga um pau aí que o bagulho é louco. Não, mas... e se o Corinthians não for... Não conseguir aqueles 37 jogos lá, não passar daqueles 37 jogos, precisa nem ser campeão, mano. Porque, sinceramente, vamos bater esses recordes, vamos quebrar todos os recordes aí, pra todo mundo ter esse time do Corinthians aí como parâmetro. Boa! Também acho. Alô, Matheus, obrigado, hein? Ah, me diz uma coisa, tem torcida, estádio? Não tem. Não, não tem. Semana, Corinthians não. Esporte? Não, não tem, cara. Então, vou mandar uma moela pra minha princesa, tá aqui do meu lado, o nome dela é Débora. Dizer que eu já sabemos. Amo muito. A gente vai casar esse ano que vem. Opa, esse ano, ano que vem. Do bait. Quanto tempo com ela? Quanto tempo você tá com ela? Nós estamos 7 anos juntos. Nossa, eternidade, filhos, cara. E 4. Tem filhos? Pois é. Quantos filhos vocês têm? Filhos não. Tem filhos não, mano. Que hoje tá maior moda, né? Nego juntar, fazer filho e casar depois, ele tá fazendo o roteiro certo. Ele não tá fazendo que nem o Marcão, que tá engravidando as meninas, depois vai vencer ao pai. Imagina. Não, a gente trabalha junto, a gente é bacana. Ela, mano, ela o corintiano já é tio e nem sabe. É. Mas você também é tio, viu, mano, Couve? Matheus, você também é tio, viu? No Rio. É. Tem o Guimba. Tem o Guimba. Lá na o Guimba Angola, tá lá, né? na África do Sul. Ô, Matheus. Matheus. Matheus, é Débora Conceição o nome da sua namorada? Isso, ela mesma. Ah, conheço. Conheço ela. Você conhece, chefe? Conhece, chefe. Manda um abraço aí pra Débora. Como assim, velho? Ah, agora não vai mandar abraço não, mano. Aliás, ô, chefe, você tá sendo extremamente criticado pela tal linguiça com queijo derretido. Nossa, aí. Não é possível, o pessoal tá falando, o RG, ele colocou aqui, que nojo. Não é possível, cara. Verdade. O pessoal tem que saber o que é uma linguiça cuiabana bem feita, depois vem falar comigo. O pessoal tá reclamando da sua linguiça cuiabana. Eu convido o pessoal a vir experimentar a minha linguiça. Essa linguiça cuiabana é uma linguiça com queijo e com ervas. Boa, mano, aí você conhece, mano. De linguiça você manja, cara. É, o mano entra com a mussarela, o seu Bento entra com orégano, ervas, né? Aí vocês fazem a linguiça. Tchau, Matheus! Tchau! Tchau, Débora! Tchau! Ah, já foi. Era a namorada pedrada. Dele participando, não é o tal do Matheus. Dando pedrada na mulher do ouvinte. Não, mas de onde você conhece a Débora, velho? Não vou falar agora no ar, né? 32847097, segundo ela, ouvinte. Ela é Interlagos, eu conheço ela de lá. Ah, é? Matheus, presta atenção aí, velho. Ah, já pegou! É, chefe! Não, porque... eu fazendo as contas aqui, não pode ser, porque ela já namora com ele há 7 anos. Faz uns 5 que eu conheci ela, eu não peguei, cara. Tá. Entendeu? Acho que esse casamento vai moiar aí no céu. Tá louco. Vamos lá pro telefone, segundo ouvinte do momento Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Coca Asdrúbal! Lá vai o Bambi! Olha o Marcão, olha o Marcão! Marcão, para de dançar, Marcão! Lá vai o Bambi! Ó, vai, Marcão, agora, vai! Ai, ele é gay! Olha! Ai, ele é gay! Que música maldita! Ele senta, ele adora! Ele senta, ele adora! Ai, ele é gay! Alô? Alô? Quem fala? Carol! Ô, Carol! Carol! Carol do quê, Carol? Caroline Leão. Caroline Leão. Não, pai, já casei. Como que é? Não, meu pai falando pra eu falar o sobrenome dele. Peraí, o teu pai é o Leão? Não. Meu pai é Costa. Então você é Caroline Leão Costa? Costa Leão, agora eu troquei. Costa Leão. Mas é Carolina ou Caroline? Aquela Caroline. Que onde chega é um verdadeiro vulcão? É. Gente, alguém sombra... tem que substituir não hoje sei, a tá altura. A sombra já deu uma pedrada na menina já e o pai tá ouvindo. É. Então contenham-se, hein? Contenham-se. Contenham-se, gente. O pai está ouvindo. Quantos anos você tem, Caroline? Ainda que seja indelicado perguntar a idade para uma mulher, mas o Domênico é grosseiro, ele quer saber. Chupa, Domênico! Chupa, Domênico! Chupa, muito tá bem lembrado. Cara de pastel aqui. Coitado do Domênico, ele tá aqui de cócoras, aqui fazendo força. Eis que eu vejo aqui o Juliano Galente aqui no Face falando, Cuiabana é sensacional, mas melhor é bife de linguiça. Qual é o bife de linguiça? Não, não. Que história é essa? Bife de linguiça é aquela linguiça que é mais fininha. É como já se fosse aquela linguiça chatada, já sabe? Tudo de linguiça, hein, mano? Eita, nós... Mas, não, Caroline... Mas tudo de churrasco. Ah. Oi. Caroline Leão. Quantos anos mesmo? 24. 24 anos. E Marcão? 24 anos. Tá certo? Bairro? É, eu moro em São Caetano do Sul, no centro. Também. Muitos rolês pela Avenida Goiás, fim de semana. Ah, foi o tempo, agora não mais. Ela vai naquele shopping lá em cerâmica, né? Eu tô escutando o programa de vocês desde fevereiro, que eu tô trabalhando com meu pai. Porque ele é fanático, né? Trabalha com o quê? Eu sou designer de interiores. Uau! Design de interiores, olha aí. Aí, mano, você que vai por casar, exemplo, vai montar pra decorar. Ah, pode vir, não. Tem uma loja aqui, descontinho especial. Oh, ah, mas onde é a tua loja? Onde que é a loja? É em São Caetano mesmo. Mas aproveita e faz propaganda, tem mais ou menos uns 10 milhões de ouvintes agora. A loja chama Movelaria Itália, fica na rua José Paulone, logo próximo da Goiás, pertinho... Da rua Oswaldo Cruz. Perto da rua José Benedetti ali. Isso, bem próximo. Do teu avô, mas qual que é o ponto forte da sua loja, o Carol? Qual então, nós temos uma marcenaria também, né? Ponto forte é mais móveis mesmo, mas eu faço todo tipo de decoração de todos os ambientes. Aí tem muitos clientes exemplo, que vêm. Quando sai um sofá top aí na sua loja, nossa, aquele reclinado. Ah, a gente tá vendendo um sofá aqui de exposição, hein? Nossa, passa. Olha só! Vamos ver quanto. Botei até uma plaquinha hoje que tá 40% off. Ó, mas você botou a plaquinha e você aumentou o preço antigo. É. Você não vale. Aumentou o preço em 40%. Ele tá super barato. Ele é um sofá de 4 lugares. Ele tem chaise e puff ainda, que eu dou de brinde. O mano comprou um apartamento, mas ele precisa de um sofá de 12 lugares. 12 lugares? 12 lugares. Já pôr na sacada. Ele tava pensando até comprar banco de reservas. O mano comprou um sofá. Esse sofá que você citou? Oi? Esse de 4 lugares aí. Ele tá. Eu tô vendendo ele por 2,5. Tá bom o preço, mano? Você que vive visitando loja de móveis agora? Que faz, hein, mano? Não, o preço tá bom, mas ele é o quê? É aquela marcenaria rústica mesmo, aquela nossa, que é forte senhora. Mesmo, que não vai dar problema daqui a 2 anos? Não, não dá problema, não. Mas que estilo mas que é? Mas a gente tem assistência técnica, caso precise, nunca precisou. Ah, então exemplo, tá. Ô, Carol, não é aquele sofá que é espuma funda depois... meses, não, né? Não, não. Meu pai é meio gordinho. Aí ele tem um desse, não afunda, não. Aí, chefe, tá vendo? Mas do teu pai deve ser super reforçado, deve ter base de concreto. É, ah, tadinho. Pai, não, né? ele tá emagrecendo agora. Agora, você que quis ligar ou teu pai? Eu que quis ligar, porque eu tava discutindo com ele aqui. Porque ele falou que comprou 2 ingressos pro jogo do Corinthians no sábado. E não, eu não vou, eu nunca fui no estádio. Eu tô chorando pra ele faz um século. Eu até tava ligando pra vocês e chorando aqui, porque ele não vai me levar. Aí, mas vocês falaram que não tem mais ingresso, né? Não tem mais ingresso. Né, nós não estamos fazendo a promoção torcida Estádio 97. Mas você tá com os ingressos, é isso? Meu pai tá com 2, mas... Não, vai você e ele, ué. Ah, então, tô tentando convencer, só que tem a minha mãe na parada ainda. Ah, ele gosta mais da sua mãe do que de você? Sempre foi assim. Mas o teu pai foi várias vezes, não foi? Foi, várias vezes. Então faz assim, ó, vai com a tua mãe e deixa teu pai em casa. Ah, eu pensei nisso. Eu já até tentei ir trabalhar no estádio pra poder assistir o jogo. Mas tá meio embaçado, viu? Jogo do Corinthians perigoso. Perigoso. Jogo do Corinthians, duas mulheres sozinhas, você tá louco, cara. Os caras vê, parece um pedaço de carne, né? Tá louco. Vai pro inferno. Eu fui uma vez só assistir o jogo do Corinthians, olha, só que eu era criança. Duas mulheres indo no jogo do Corinthians, fica parecendo um episódio de Walking Dead, velho. Nossa, é verdade. Maris. Não fala assim do meu Coringa. Olha lá. Olha como ele tá tirando o pé, Vieira. No jogo do São Paulo, eles vão querer discutir o quê? Maquiagem com as mulheres. Vai de catapa. Não foi criativo. Tá mulherada. Jogo do São Paulo nem vai ninguém mais. Peraí, o Franklin, olha, já entraram aí, já entraram nas suas mídias sociais. O pessoal falando que você é uma morena linda. Ah, sou eu mesma. Ah, convencida. Olha, qual é teu Instagram, Caroline? Qual que é teu Instagram? É, Caroline PDR. Já tô seguindo. Caroline, vamos lá. P de pato, D de dado, R de rato, tudo junto. Eu acho que você tem que mandar um abraço pro Murilo. Meu marido. Dá uma olhada na loja aqui agora. Mas ele é palmeirense, então coitado, não vou mandar beijo, né? Não. Tadinho. Deixa eu falar um negócio, eu falei ainda nos móveis. Mas a minha filha é corintiana. Quem? Minha filhinha. Ah, você já tem uma filha? Tenho uma filhinha de 3 anos. Ah, parabéns. Qual é o nome dela? Alice. Alice, não me escreva. Uma mamãe. Nome de freira? Não me escreva. É música do Kid de Abelha, coisa de velho. Mas... Tá na moda agora, pô. Tá na moda? Tá super na moda. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês têm criado mudo lá? Temos. Eu preciso um pro lugar do Mota aqui no programa. Ah. Ele não é mudo, ele é um criado. Ah, então, eu tava falando que eu comecei a ouvir o programa de vocês em fevereiro, né? Na volta pra casa do trabalho. E eu já não tava aguentando mais. Porque meu pai é muito fanático e eu, meu Deus, eu volto do trabalho morrendo de enxaqueca. Só que ele escuta tanto que eu aprendi a gostar. Agora é eu mesmo que coloco. Olha que legal. Bacana. Muito bom. Tirando as besteiras que vocês falam, mas eu dou bastante risada. Ah, a gente fala besteira. Para com isso aí. Imagina. Isso não existe aqui. Desculpa pelo Mota e pelo RG. É. Mas, Carol, você sempre se interessou pelo futebol, assim, ou foi algo que foi repentino, algo que aconteceu recentemente? Não, assim, eu sempre gostei muito de ver os jogos do meu pai quando eu era criança. Ele jogava, né? Mas nada profissional, né? Sempre jogou... por diversão. Eu sempre gostei de assistir. É que eu gosto muito de esporte. Mas eu sempre fui corintiana, sempre assisti os jogos do Corinthians. Até no último jogo eu tava assistindo com meu pai, jogo contra o Flamengo. Mas eu sempre gostei, algo desde criança. E a minha filhinha também, a mesma coisa. Ah, o pessoal tá bravo. Aqui que eles entraram aí na sua mídia social e falou assim: "Ih, moiou, ela tá acompanhada." Estou acompanhada, já tem 6 anos. Ela é casada, pô. Só para você ter uma ideia, Carol. Eu tô vendo um monte de gente aqui me seguindo. Então, eu ia falar isso. Você tava com 650 seguidores, você já tá com 1.000. Olha! Só para você sempre saber. Sempre quis ter 1.000 seguidores. Ai, chupa, Amanda. Tá, chupa, Amanda. Aí, ó, 1.003, 1.011, 1.017, 1.020, 1.027. Eu não tô brincando. Tô louco! Tem ninguém que trabalha em rádio? Não aqui, é claro. É. Não consegue ganhar isso. Não consegue ganhar isso aí. Tem cara que trabalha em rádio que pede, pelo amor de Deus. É verdade, viu, mano? Nossa, tô olhando aqui, é gente, verdade, muita tem, gente, tem meu razão, Deus. 1118. 1125. Eu dei uma comentada numa foto sua, tá? Depois você me responde lá, por favor. Ah, tá. Já foi na Débora, agora não. Parabéns. Tá querendo meter a colher na paella dela, né? Parabéns, ah, comentário profissional, Carol. Carol, foi um comentário profissional, tá bom? Ah, tá. Porque você quer um móvel, é isso? Não, é ao contrário. Quero ver. Ô, Carol, mas vem cá, você falando assim que... E por que que o teu namorado, marido, não sei, ela não leva você no jogo? Porque ele é palmeirense. Puta, que desgraça. É, por isso. Nossa, coitada, meu. Tô com dó de você agora. Coitada mesmo. Assim, eu já tinha dó pra você corintiana. Agora, puta, tô com muita dó. A dó em dobro, né? Rapaz. Que desgraça, Carol. Ela tem que ter dó de você. Olha a posição do time dela na tabela e olha a posição do seu. É verdade. Cara, a Carol tá com... Eu achei que o São Paulo ia cair, né? Mas vamos ver. Como que é? Eu achei que o São Paulo ia cair, né? Mas vamos ver. Ah, chupa, não vai mais. Chupa que não vai mais. Fala a verdade, sábado você e o teu namorado, tudo triste. Não, os caras ganharam, não vai mais cair, né? Pior que sábado eu desencanei um pouco de futebol, que eu fui num evento de... degustação de cerveja. Aí eu não... Louca. Ah, não, eu gosto de tomar uma cerveja, mas não sou bebum, não. Não, acho que não. Não, é problema. Não é verdade? É que agora eu sou mãe, né? Então não dá. É, dá uma segurada, né? É. Então, mas aí que é bom, porque é que sua filha não aumenta mais. Mas se você toma uma cerveja... No dia que eu parei de amamentar ela, eu dei um PT lascado. Nossa senhora. Foi bem no meu aniversário, daí eu falei, quase 2 anos sem beber. Você faz aniversário dia 3 de março? Sim, meu Deus. Bom, tá bom. Olha o chefe. Olha o chefe. 3/3/93. Desculpa, qual é o nome do seu namorado, marido? Murilo. Murilo Leão. Olha, fala pra ele descer do Murilo que o negócio vai pegar, né? Cai, viu? Olha pra ele ficar esperto com esse tal de chefe Benedetti. Mete tá aqui assim, que é o cara, isso, olha. Cara. É santista também. Pegador. É santista, mas é pegador, hein? É mesmo? É. Existe santista ainda? Putz! A gente tem dois em criador aqui, ó. É. Tem que pôr no tanto que a gente intercala, né? É. Pra não desgastar. Que é pra não gastar dois, muito, né? Vem um cada dia. Caroline, um beijo pra você, obrigado pela audiência. Eu queria fazer um merchan, tem aí do Mac, né? Não, olha, putz, acabaram os vouchers do Mac. Hoje não a gente tem nada, não vou ganhar nada, pô. Não, vamos ajudar. Nós temos aqui... Tem da Bozano, mas o que eu vou fazer com isso? A da Bozano hoje também não tem. Hoje nós temos da 99 Corp. É de táxi, né? É, voo de 99 Corp e a senha. Ah, vou de 99 Corp. Aê, beleza. Você ganhou um kit da 99 Corp, tá bom? E quem sabe no final do programa, no sorteio, você não ganhou um boné do Estádio 97 Vista Aérea ou uma camiseta da Energia 97 Tentbit, tá bom? Tá bom. Meu pai tá mandando um abraço pra vocês aí, pro Mano, principalmente, que é corintiano. Ah. Abração. Qual o nome do seu pai? Davi Costa. Um abraço pro seu Davi aí. Ô, Carol, e posso falar? O pessoal no Twitter tá mandando um abraço também pra Bel Souza, falou que a sua mãe também é linda. Ah, minha mãe, a Bel Souza. É, minha mãe é bonitona, né? É. Fica esperto aí, Davi. É, Davi. Abre o zoião aí, Davi. No jogo. Vai a minha mãe agora. Vai a Carol. Se der pessoal, estaremos lá. Você é perdão por essa exposição toda. Eu não acho isso legal. Imagina, não ligo não. Até é legal ter um monte de seguidor agora. 1.461 agora. É. Mas que dobrou. Obrigada, gente. Obrigado, valeu, Carol. Obrigado. Valeu, um beijo. Tchau. Depois você me manda mensagem lá, hein? Minha mulher vai estourar e vender móvel agora. Agora vai. Agora vai, hein? Agora vai. É isso aí. Vamos lá, Momento Sem Parar, terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal. Manando. Você é um chupador de cano. Senta e pedala, mano. Senta e pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ah! Alô? Pro inferno. Alô, boa Nossa, noite. Né? Oi, quem fala? Boa noite. Rafael, consegui. Ô, Rafael, consegui, beleza? Quantos anos? Beleza, boa noite. Puta, merda. Todo dia tentando, mas uma hora consegue. Quantos anos, Rafael? Rafael, fiz 35 sábado. Boa, parabéns, atrasado, parabéns. Muito obrigado. É bom, que época boa, 35, hein? É porque o Mano e o Mano Cover tem 35. É parceiro, né? Mas eu tô na ativa ainda. Agora meu irmão lá aposentou com 20. Aposentou? Tá, faz 15 anos que ele aposentou. É mesmo? Ah, é? Mas Bambi morre rápido mesmo. Aí, ó, o cara já começa a outra, que ativa que você tá. Que ativa que você tá. Você vai nos lugares que a escória tá, velho. Isso é um lixo. Isso que o senhor pensa. No final da balada, tem que te juntar com uma pá e colocar no carrinho de pedreiro pra te levar pra casa. Isso é louco. Mas fiquei sabendo que o cabeção, o terceiro irmão, também não é muito melhor que isso, hein? Não é mesmo? Também gosta. Tá no mesmo nível, Sombra. Eu vou te falar, eu acho que o que vingou da essa família aí foi você, viu, mano? É, pois é, viu, Vieira? Olha, tá feia, cara. Pra você ver, hein? Caramba, pra você ver a coisa tá feia lá, hein? Ó, no mínimo o Rafael Gambai. Ô, Rafael, qual é o teu nome completo, meu velho? Meu nome é Rafael da Silva Monteiro. Mas não era Rafael Consegui? Consegui ligar, né? Sempre tento aí, mas eu já consigo. Ah, é verdade. E você fala de onde, ô, Rafael? Eu falo direito do táxi. Ah, não. Opa! Nossa, que jorrada. Hein? Não, mas olha, eu vou falar. Nossa, chupa, Vieira, com você. Você quer mandar um abraço pra quem, ô trouxa? É, né? Você é burrão. Você quer fogão, cara? De onde você fala? De dentro do táxi, senhora. Não, então come, pega um saquinho de alfafa pra esse trouxa. Que é isso aí, ô, ô! Que é isso? Qual é o seu bairro, amigão? Ô, gaúchão. Gaúcho é assim mesmo, é tudo nervosinho. Cartão amarelo pra você aí. Gaúchinha aí, tomou amarelo, essa gaúcha aqui é toda. Nossa gaúchinha recém-chegada do sul, virgem. É novinha, tudo baitola. Eu sou da Vila Brasilândia. Vila Brasilândia. É nóis, hein? Conhece lá, chefe? Desculpa, mas uma pergunta pertinente. Você está no táxi porque você dirige um táxi ou porque você é passageiro do táxi? Não, tô parado, sou o motorista do táxi. Muito bem. Perguntas da praça. Seu ponto é onde? Meu ponto é ponto livre, fico girando aí. E onde você tá agora? Agora eu tô aqui em frente à FAAP, parado. Aí é público bom, hein? Tem cliente bom. É. Mas aí o povo da FAAP, quando vai sacar o dinheiro pra pagar o táxi, é só nota de 100, não é? Não, esse povo é tudo mendigo, gosta de andar de Uber, é tudo mendigo, duro. Quanto mais tem, mais é. Aí fala, pô, o táxi deu tudo isso, quanto mais rico, mais mendigo é. Mas, Rafael, aí o pessoal da FAAP aí mora tudo perto, não mora não, cara? Nada. É que eu fui levar uma professora na PUC, eu tô vindo aqui por trás e tô indo sentido paulista, né? Entendi. Aí agora você fica esperando a saída da FAAP, é isso? Não, eu tô girando mesmo. Deixei a passageira na PUC, agora eu vou subindo. Tem um aplicativo, se tocar a gente pega, se não tocar, vambora. Ah, 99 deve ser. E que time você torce? Ah, sempre o líder, né? Corinthians. Líder é Coringão. Acho que você vai pegar mais ninguém essa noite. Os próximos 10 passageiros, ó, tem que fazer uma campanha aqui, ó. Os próximos 10 passageiros que você pegar, você não tem que cobrar corrida se o cara for corintiano. Nossa, coitado, velho. O cara vai pra Guarulhos agora, né? É legal quando eu venho fazer os jogos, por exemplo. Quando o Palmeiras joga aqui na Aliança, eu faço jogo. Ou o Santos joga aqui, eles entram dentro do táxi. Quando o Palmeiras perde, tudo nervoso. A última vez peguei o passageiro. Que tipo você torce? Falei, puta, que merda, perderam. Eu tava ouvindo rádio. Não, eu torço pro Linense e tal. Embaçado, né? E morrendo de rir por dentro, sabe? Com vontade de falar. Chupa porco. Chupa São Paulo, igual no jogo que eu fiz lá também no Morumbi, no último que teve 40 mil pessoas lá. E essa semana eu faço aqui, já vou até a noite, né? Vai lá que vai ter umas 60, hein? Sempre vou, entendeu? Tem que aproveitar, nessas horas aí não tem nada a ver, né? Mas semente o time, Rafael? Não, acabou de falar que traz pra Linense. Mas como você... Vou te falar uma coisa. É time, olha, temos aqui uma anta. Motiola. Papa, deixa... Pega não, dele não, eu tô falando o seguinte. Aqui. Você chega... Eu queria trocar o bota por um criado mudo, nem precisa mais. O cara é palmeirense. Você fala que é palmeirense também, às vezes? Não, mas é fudendo. Desculpa, capô. Eu troco ideia. Eu falo pros caras, time, você torce, sou corintiano e tal, mas fazer o quê, né? Aí ele ficou nervoso, fala que o time dele foi uma merda, tem que mandar treinador embora. Porra, todo mundo, os palmeirenses. Você tá gostando dessa crise lá? Felipe Melo, falando um monte do Cuca, você tá se deliciando com isso? Ah, é bom, né? Quanto mais crise, melhor pra gente. É bom quando vir pra arena, vai tomar outro couro. Olha só. Ô, amigão. Inclusive, estava tendo aí recentemente uma parada aqui na cidade de São Paulo, um acordo que poderia acontecer entre o Ministério Público e torcidas organizadas para que voltassem aí com faixas, com bandeiras e com instrumentos musicais. Houve já um acordo do Ministério Público para que voltem com as faixas, com as bandeiras e tudo mais, com os instrumentos musicais, mas as torcidas do Corinthians aí, elas ainda não conseguirão assinar esse acordo. Inclusive a própria Gaviões nem assinou o acordo com o Ministério Público, diferente das torcidas aí do Santos, do São Paulo e do Palmeiras, porque tá correndo aquele processo ainda no Rio de Janeiro, na qual a torcida do Corinthians tá no banco dos réus lá. É, lógico. Estão sendo julgados alguns torcedores aí. Existe ainda um inquérito aberto ali, apurando as causas ali daquele incidente que aconteceu. Então, cara, pelo menos aí outros times de São Paulo, no caso aí o São Paulo, o Santos e o Palmeiras, eles já terão aí as suas torcidas aí com faixas, com bandeiras e com instrumentos musicais na arquibancada. Boa, isso é quem merece. Independentemente de qualquer coisa, não, eu acho que todos merecem. Eu acho que você não pode punir uma torcida por causa de uma meia dúzia que praticou algum ato de selvageria. É, mas eu entendo que a festa ela tem que voltar, independentemente para quem e quando. Eu acho que o Ministério Público, a Federação Paulista e também todo mundo tem que realmente fazer um acordo para que permaneça as torcidas dentro do estádio. Você não pode exterminar algo que realmente move o futebol. O futebol hoje parece uma arquibancada de teatro. Você tem mais torcedor fazendo selfie na arquibancada do que um cara lá cantando em prol do time. Então, esse tipo de coisa, ou seja, o torcedor raiz, ele tem que retornar para o estádio. É muito feio, cara. É triste até, praticamente, você assistir uma partida de futebol hoje em dia. Daqui a pouco vão pedir pra galera da arquibancada sentar. É realmente triste. Mas o que, que você acha a respeito disso? Você acha que tem que voltar os uniformes, as bandeiras, o batuque? Até não. Inclusive bandeira de mastro. Eu sou a favor de voltar bandeira de mastro, você tem que parar tudo. Sinalizador, tem que ter tudo. Sim. É igual o ar, assim, o batuque não vai, né? Tem que ter o batuque, aquela bandeira é bonita, tudo. Mas infelizmente, cara, ficou de meia dúzia, todos pagos, né? Mas a bandeira... A própria torcida mesmo arrancar esses elementos de lá, entendeu? Mas, ô, mano... Eles mesmo banirem eles da torcida pra resolver o problema, porque não adianta eles não resolverem esse problema. O cara fez e tá lá no meio. Fala, mano, você tá banido tanto tempo da torcida, até você melhorar ele, voltar pra torcida de novo. Porque não adianta, o cara fez a merda ali, no outro dia ele faz de novo. Isso é em todas as torcidas, entendeu? Mas, ô, Sombra e Rafael, só em cima do que meu irmão falou também... A bandeira não foi liberado? Não, foi liberado então, só uma faixa, o que tá liberado uma faixa, sete instrumentos bandeirão. Musicais e o bandeirão. Bandeira de mastro não pode, inclusive, porque é lei aqui não pode. É, então, essa, é essa, com, liberou... essa com ma... é por essa que eu tô com mastro, o bambu aí, assim, fecha com a olhada, no caso, ela é até meio ruim, né? Porque aconteceu a confusão, eles mesmos vão usar pra bater neles mesmos. Não, mas hoje agora, em dia... as outras bandeiras, outras faixas, sou a favor, sim. Mas bateria... Torcida única hoje em dia, isso aí é muito remoto, a chance de ter briga entre a própria torcida, viu, Rafael? Você acha, Marcão? Ah, com certeza. Tipo, é que assim, a mancha e a tupi do Palmeiras, geralmente, pau quebra, os caras, né, cara? Geralmente os caras se embicam lá. A Gaviões, a Camisa 12 também, de vez em quando, lá tem os entreveiros entre eles lá. Mas a torcida do São Paulo, por exemplo, não tem nada a ver. Independente, não, a Gaviões com a 12, não. Lógico que tem. É, mas a torcida do São Paulo é diferente, né? É, diferente porque todo mundo São Paulo, né, irmão? A torcida que tá em paz, você vai dizer que é diferente ter paz? Nossa, que vexame. Vai todo mundo São Paulino. Nossa, tá vendo? Eu passo no outro, como é que vai ter briga? Então, Rafael, falou tudo de bom, viu? Um abraço pra você. Ah, vai pro inferno. Deixa eu mandar um abraço aí. Boa, manda. Não, antes de você mandar um abraço, quero mandar um abraço pra rapaziada do Fabiano, pra rapaziada do Internacional Futebol Clube da Vila Brasilândia. É o time que a gente tem lá faz 15 anos. Beleza? E salve a Várzea aí pra nós aí, beleza? É nóis. E pra tudo que você São Paulo aí. Valeu, faz propaganda. Falou. De nós aí no táxi. Ah, não vou fazer do 99, não. De nós, seu tonto. Ah, vocês são nota mil. Você vai continuar. Você vai continuar girando aí, ô Rafael? Tem da Bozana aí? Não. Não. Puta que zica, logo no dia que não tem nada. Logo hoje você tá com cheiro de sovaco, né? Você tá com a subaqueira dentro do... Não, Rafael. Eu sei que tem bastante prêmio aí, né? Ah, eu tô com um negócio na mão aqui pra você. Ah, não! Tem um prêmio na mão pra você, cara. Cresce na mão, parece. Valeu, Rafael. Um abraço. Falou, obrigado. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Não vai ganhar nada. Coitado do ouvinte, ô cambada. Não, ele veio da Low Price e ainda tomei cartão. Tá trabalhando, mano. Podia ganhar um kit 99 e não vai ganhar. Bem feito. Chupa. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Então corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Vamos ver o que, que temos aí de novidades do Porco. O Porco vivendo um momento aí meio conturbado por causa do Felipe Melo, né, mano? Sim, o Felipe Melo é que vazou um áudio ontem, Sombra, não sei se de maneira intencional ou não, mas que gerou uma certa polêmica aí, porque nesse áudio aí ele não cita o nome do Cuca, mas todo indício é que ele estava falando a respeito do técnico do Palmeiras, chamando de mau caráter, de sem vergonha e etc e tal, falando que com ele não trabalha mais, e deixou nas entrelinhas que ele foi procurado por alguns clubes. Ele citou Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, entre outros times brasileiros, mas esses clubes todos aí já demonstraram que não procuraram o Felipe Melo em momento algum, e principalmente agora que ele deixou o Palmeiras. Uhum. Mas ele baixou a alcinha e mostrou a bicoleta pro Flamengo, né? Ele baixou a alcinha, molhou o dedo com saliva e rodeou o mamilo. Pro Flamengo, então, mostrou o braço arrepiadinho. O Flamengo, eu tô facinho. Se vocês me queriam em determinado momento, agora é a hora. Vem que eu tô facinho. E o Alexandre Matos, ele fez a defesa do Cuca, né, mano? Ele deu uma entrevista, né, dizendo, abre aspas, acima de qualquer profissional aqui dentro, precisamos ter ordem, respeito e um ambiente bom. Só aí a gente tem possibilidade de vitórias. E o Palmeiras vem em bom momento e precisamos manter a ordem. Após o jogo do Mineirão, o Felipe fez uma situação de desrespeito ao Cuca, muito forte. Eu ia até ficar em Minas até sábado para a missa de sétimo dia do meu pai. Só que na quinta eu resolvi voltar. Conversei com o Cuca quinta-noite e disse que falaria com o Felipe na sexta. Algumas coisinhas já tinham acontecido, inclusive uma multa naquele episódio com o nosso preparador físico. Na sexta, eu procurei o Felipe e tive longa conversa. Disse que não aceitamos isso de maneira alguma. A decisão foi da diretoria executiva de futebol, inclusive chamando a responsabilidade, né? Tirando o foco também do Cuca. Blindou legal, sim, né, mano? Sim. Pois é, Sombra. Inclusive o Alexandre Matos, que pra quem conhece os bastidores do Palmeiras, não morre de amores pelo Cuca. Apesar dele ter vindo recentemente dar uma declaração falando que eles não têm problemas, etc e tal. Mas até inclusive o próprio Sormani, ele trouxe uma informação dizendo que o ano passado, no término do Campeonato Brasileiro, o próprio Alexandre Matos chegou conversando lá com o presidente do Palmeiras, falando, ou ele ou eu não trabalho mais com ele, falando a respeito do Cuca. Então, cara, de verdade, é complicado, Sombra. Eu até entendo o lado do Cuca, ele se sentiu ameaçado aí diante de um jogador aí que é um pilar, que tava no banco, insatisfeito. O Cuca, ele tem dessas mesmo, ele é um cara aí... que tem os seus costumes, muitas vezes ele tem um complexo de inferioridade. Metódico, né, mano? Bastante metódico. Tem complexo de perseguição, ele é metódico, ele é tudo isso. Ele é supersticioso. Então, qualquer coisa que o deixe de orelha em pé, velho, o Cuca, ele fica com aquela pulga atrás da orelha, enquanto ele não resolve aquele problema, ele não dá continuidade. Tá. Parece que a vida dele para. Você passou então, um pano aí pro Felipe Melo, impressão minha? Não, pelo contrário. Porque o Felipe Melo, por mais que eu não ache ele um jogador ruim, eu acho que ele tem que acatar a decisão do treinador, Sombra. Ele não tá acima do Palmeiras. E numa escala hierárquica, ele tem que respeitar o que o treinador coloca. Independente do treinador tá certo ou não, por exemplo, você é o coordenador da rádio. Eu posso divergir de algum ponto ou outro com relação a qualquer coisa. Posso conversar com você a respeito de determinado assunto, mas você é meu chefe. Você tá numa escala hierárquica que eu tenho que te respeitar, como o Domênico tem que te respeitar, o Vieira, todo mundo. Então, o Cuca, proporcionalmente falando, ele é como se fosse o Sombra no Palmeiras. Ele tá acima do Felipe Melo. Nós somos os jogadores, mas existe um comandante. E a decisão do comandante tem que ser acatada. Claro, então, querendo ou não, o Felipe Melo... E eu sou supersticioso, né? Não, mas o Sombra... Mas, Sombra abre e fecha a porta do Tio três vezes. Não, mas, ô Sombra, por mais que você tenha a sua superstição, o Cuca, ele é quase doentio com relação a isso. O Cuca, se o motorista precisar dar uma ré no ônibus que ele tá pra fazer uma manobra pra poder entrar ou sair do estádio, ele sai do ônibus. Ele não deixa ele dar ré, ônibus. Né? Teve um caso aí de um Flamengo e Fluminense, que o Cuca ainda era treinador do Fluminense. Ele tava indo pro estádio, ele encontrou o ônibus do Flamengo no trajeto, e ele começou a falar pro motorista, ultrapassa, a gente tem que passar os caras. Nossa. O motorista foi lá e ultrapassou o ônibus do Fluminense. Ele perdeu. Comemorava como se fosse um gol. Do jogo ele perdeu. Então, mas independe, mas sabe? É uma situação, cara, que... Vocês lembram a final da Libertadores? Final Sim. da Libertadores, cara, o jogo lá, indo pros pênaltis, etc e tal, por mais que você tivesse ali um Ronaldo Gaúcho em campo, que é um cara que ia chamar a responsabilidade e tal, cara, o Cuca, ele foi o Thiago Silva naquela oportunidade. Ele ajoelhou de costas pro gramado, começando a rezar, não nem viu os pênaltis. Imagina um jogador, talvez jovem, olhando no treinador, aquele semblante, um cara ali, cabisbaixo, rezando, orando. Eu acho que cada um tem que ter sua fé, legal, bacana, mas aquele momento, você tem que mostrar força, cara. Claro. Você tem que mostrar força. Você pode estar pedindo, talvez, um subconsciente pra Deus te ajudar, mas Deus deve ter coisas mais importantes pra estar fazendo naquele momento, mas o cara não pode ali, sombrar, fazer o que ele fez. Então, entendeu? Essa situação do Cuca no Palmeiras, eu acho que ele precisa primeiro se resolver. Mas diante desse lance com o Felipe Melo, eu tô do lado do Cuca. Eu acho que o jogador aí foi extremamente infeliz e chiliquento. E o estádio 97, sempre pensando nos co-irmãos aí, no trio de ferro, né? É. Traz uma música aí de apoio. Vai Palmeiras, né? De apoio, né? Amém. Acabou a ousadura, pitbull no olho da rua, foi sacado da lista e falou fui. Sem responsabilidade, não vai deixar nem saudade. Ganhou nada, nem ao menos paulistão. Matos contratou demais o elenco inchado, isso é muito ruim. Que adianta ter quantidade e a jogadorzada só de mimimi. Eu vou falar com a Leila pra não gastar mais com medalhão. E o Cuca precisa entender que a liberta não pode perder. Eu vou falar com a Leila pra não gastar mais com medalhão. E o Cuca precisa entender, não quero um passo perto de voltar pra Série B. Ai, sensacional! Boa, Márcio Rodrigues aí! Boa, Marcião! É isso aí, show de bola, cara! Bela, bela paródia aí do César Menotti e Fabiano, né, aqui no estádio 97. A música chama Leila. Leila. Daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo lá direto da Lapa de Baixo com o Tetinha, tá bom? Agora temos aí o resumo das manchetes do estádio. Resumo das manchetes! What the fuck now, Palmeiras! Tá pegando fogo, hein? Tchau, Felipe Melo. Vai pegar o caminho dele, que seja no entanto aqueles times que ele falou no áudio lá. Corinthians. Falou do Corinthians, cara, no áudio. Falou dos gambás e queimou ali. Amanhã o Palmeiras lá em Nilton Santos com o Botafogo. É, a tendência deve ser o mesmo time aí que ganhou do Avaí. Santos! Let's go! Ah, o Santos amanhã no Pacaembu, casa cheia mais uma vez no Pacaembu, hein? Jogaço, 21h45, é o Flamengo. Ricardo Oliveira mais uma vez de titular, a dúvida na lateral direita, Vitor Ferraz ou Daniel Guedes, jogaço, Mengão. Are you ready, São Paulo? E o São Paulo, como diz o Mano Cover, o Marcão, pagou o restinho do que fartava, do prato, né, que tinha que pagar até julho. É, quinta-feira, mais 30 mil ingressos vendidos, peraí, 31.300, 31.340, 32 mil, mas é isso aí, tricolor, então, quinta-feira, no Morumbi, contra o Curitiba. Scream for me, Corinthians! Corinthians que amanhã não vai ter Romero, também o Marquinhos Gabriel. Que pena. Tem que aguentar amanhã o Giovanni Augusto, cara, amanhã em campo, hein? É igual quando você tá lá no Nordeste, lá em Natal, nas dunas, o cara fala, você quer com emoção ou sem? Tá lá, o Giovanni Augusto, pilotando o buguinho. Ele que, quando ele chega, os caras falam, chegou o boleiro aí. Pilotando o buguinho. É, seu Bento, aí o resumo das manchetes do Estádio 97. Pra você que não pega as manchetes no começo, você pode pegar depois com o seu Bento. O oferecimento de 99 Corp. Você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então, que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais. Você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Isso mesmo. Caramba. Até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? Então você vai lá no link corp.99taxis.com/estádio97. Você indica a empresa que você trabalha. Se amanhã sua empresa virar cliente 99 Corp, rapaz, você pode ganhar uma bolada de até R$1.000 para você andar de 99 para todo lado. Aí sim. Aí é vai, bom, hein? Né, Marcão? Porra, é moral, hein? Aí o Marcão, aqui no fim de semana, fica só ali na região de Moema, né? Vila Maria, Moema, Moema, Vila Maria, Vila Maria, Moema, Moema, Vila Maria, caramba, né, Marcão? No Brooklyn também tem. Ah, é? Francisco Morato também tem. Nossa senhora, ah, é? Os caras Francisco é. Morato. Estão abrindo o leque. Abrindo o leque, né? Não, não. Só abre o leque. É, tá só abrindo o leque e o zíper. Ô, mano, se você precisar um dia de uma transfusão de sangue do Marcão, você pega, não? Você é louco. É? Você é louco. É, eu capaz duvido, de piorar, mano. Ainda. Duvido. Ainda vou estar lá do seu lado chacoalhando a bolsinha de sangue, assim, pro seu. Toma aí, mano. Toma aí, ó. Você é louco. Vai pegar tudo de tabela, fião. O antivírus dele já não tem um update, acho que desde 2005, velho. O Marcão, ele não tem nem A, nem B, nem O, né, galera? O dele é ZXYD1, nossa, né? Não, mas vocês ficam brincando, mas nesses lugares aí que a gente frequenta aí, é um pessoal bastante responsável que frequenta. Imagino. Ah, mas é legal. É, imagino. É um ambiente familiar, vai lá. Familiar. Marido, vai com o filho. É familiar, ele leva a esposa, a mãe. A... Estádio 97 da Energia 97 também no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8 e eu tô morrendo de fome, seu irmão. É, Sombra, então você tem que ir no McDonald's, né, velho? Você não pode vacilar. Não. Inclusive, rapaziada, que dia é hoje, hein? Ah, hoje é uma terça-feira, né, com tendência a esfriar nos próximos dias. Ah, terça-feira, o lanche de hoje é o triplo burger bacon. É o lanche predileto do Benja. São 3 hambúrgueres, 2 fatias de bacon bem crocantes, queijo cheddar, cebola, ketchup e mostarda. Top demais, hein? É o triplo burger bacon por apenas R$8. Com batata frita e refri, sai por apenas R$19,90. Top em precinho baixíssimo. Pra esse lanche que é top demais, ainda mais com batata e refri. Amanhã é quarta-feira. E quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. Amanhã tem Big Mac por apenas R$8. Quinta-feira é o dia do Cheddar McMelt. Sexta é o dia que o Sombra mais curte. Sexta é o dia do quarteirão com queijo. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's. Amanhã, eu repito, amanhã tem Big Mac por apenas R$8. Boa, mano, é isso aí. O Júnior Modena falando, o sangue do Mano Cover parece molho de estrogonofe. Ainda eu vou trazer um exame e vou deixar exposto aqui, pra vocês verificarem a qualidade do meu sangue. O Cleiton Santos falando, Marcão, manda o ciclo. Na ciclo de esteroide, eu recomendo o senhor passar primeiro num médico, ver como é que tá a sua taxa hormonal aí, se tá tudo em ordem, pro senhor fazer qualquer coisa. É, boa, né, Marcão, uma responsa aí, ó. Oi? Você já fez isso alguma vez? Alguma vez o quê? Passar no médico? Lógico. É por isso que o testículo dele tá do tamanho de um tremoço. E o seu? Parece aqueles cachorro castrado lá, velho. Que aumentou, mano? Aumentou? Aumentou. Como assim, chefe? Tá sabendo? Tá parecendo uma uva passa mastigada. Olha aí, agradecer o pessoal que tá assistindo o Estádio 97 no Facebook. Você quer assistir também? facebook.com/energia97fm. Você vai lá na nossa página e assiste o Estádio 97. O Éder Alexandre, o Rogério Barros, o Shida, o Alexandre de Souza. Olha o Dick Batista, um abraço pro Dick Batista. Dick. Posso falar que o Dick Batista é? O Douglas Sebalho. É demais. Mano, seu Boroca. Você é Boroca, mano? Você é Boroca, mano? Boroca, mano. Boroca. O Benício Santos Júnior falando, Vieira parece a fimose do King Kong. Vai te catar. Nossa senhora. Eu vou te mostrar a fimose. Ai, o Gustavo Almeida, mano, o Bocó. Ai, o Éder Alexandre, sangue do Marcão, tá cheio de bomba. Aqui, o Aron Gustavo, fala do Alê, o Alê tá de férias, vai pra Fortaleza hoje, tá embarcando agora. Esse Alê, viu? O Rogério Barros Vieira tem cara de quem apanhava na escola. Puta, apanhava. Você acertou, velho. Não acertou, não, velho. Você errou. Eu tenho um amigo que. Eu chutava a mochila toda hora do Dante, inclusive. O Igor Maruno. Um abraço, Dante. O Jobelino Ferreira. Marcão é ativo fixo do futebol brasileiro. É. O Bruno Leme Batista. Ê, chupa Vieira. Vai te catar. O Amaury Vieira. Santos. Nossa, que bichice do Vieira. Nossa, isso é uma bichona, meu. Olha, dá um sucesso aqui, viu, Vieira? Você tá fazendo sucesso, cara. Boa. Boa, boa, boa. Estádio 97 aqui na Energia 97, também no oferecimento da promoção Recarga Oi. Ganhe sempre. Recarregou? Ganhou. Vamos agora na boca do estádio. Boa. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Veloso. Veloso. É, ah, Bernardo Veloso, o famoso Tetinha na boca do estádio. Onde você tá, Tetinha? Nossa. É. Eu tô aqui na Lapa, Sombra, com uma galera irada. Todo mundo querendo falar aqui. Se a gente tivesse aqui, ele ia falar, ô, a Lapa toda tá aí. O pessoal acha que acabou de batizar o Marcão no programa, né? Ah, é? Meu, estourou o áudio aí, Veloso. Fala aí. Estourou o áudio? Estourou. Tá todo mundo baixinho. Chupa! Deu pra ouvir direito, Marcão, agora? Se você não entender, é chupa, Marcão. Faz uma... Você tá com papel e caneta aí, ô Veloso? Eu tô com papel e caneta aqui. Então você pede pra cada um anotar o telefone da irmã, que depois do programa eu vou passar na casa de cada uma. Chama o juiz aí! Vai, juiz! Juiz não tá. Ô, Marcão, oi. Deixa eu te falar um negócio. Tem uma galera aqui. Ah. A gente sabe das histórias do pessoal do swing. Você não aguenta três no máximo. Não, nós tomamos aditivo aí, fião. Tem uns negocinhos bons. Conversar com a galera aqui. Seu nome? João. Sou João, time sortório. Palmeiras. O que você achou do áudio que vazou? O áudio foi bom. Foi incrível, né, seu João? Incrível. Gostei, seu João. Deixa eu achar mais um aqui. Cadê o pessoal? O seu nome? Thiago Espirituba. Ah, o Thiago, inclusive, o pessoal que tá aqui no link tá vendo. Ele parece o Felipe Melo se fosse anão. É o Corininho, galera. Quer falar com alguém no estádio, mandar algum recado? Essa não. É a sua oportunidade. Vou falar pro mano aí que nós vamos ser campeão, vai Corinthians, chupa é Dodô, chupa Marcão. Um abraço pro Roberto aí, meu parceiro. Boa. Boa. Você quer um conselho? Fala, não manda o Marcão chupar, ele é do swing, ele chupa. Você tá louco, rapaz. É um perigo, é a verdade. Seu nome? Heitor. Que time você torce, cara? Porco. Boa! Estamos com moral hoje. É, tá bom, pô. Agora o Felipe Melo vai sair, agora vai. Vai, tu acha que o problema do time era o Felipe Melo? Vai. Não, o problema ele é... tava no banco. É, o problema é o que ele fala, né? Depois que toma champanhe aí, fica meio esquisito. Olha, é muito estranho isso, porque geralmente quem toma champanhe sai desfocando por aí. Tá liberando outra coisa. Isso é muito esquisito, desculpa, tá errada. Seu nome? Ademir. Ituba. Ô, Ademir, você veio pra cá com uma história legal. O que você queria falar no ar? É, antes de mandar um abraço e um feliz aniversário pra minha mãe, um abraço pra todo o pessoal da mesa aí que eu escuto direto. Boa. E vai Corinthians! Oh, vai Corinthians, todo nosso. Esse meteu uma champanhe. Isso é pra mostrar a força do estádio, que o estádio é um programa de família. O cara largou a mãe no aniversário e veio pra cá. Ainda não, eu não cheguei em casa ainda, não. 68 anos. Ah, também você já comemorou 60 e tá lá com ela, tá bom, velho. Seu nome? Marco Antônio. Ô, Marco Antônio, de boa, mano? Ô, só, sem preguiça aí, vambora. E que time? Sport Clube Corinthians Paulista. Nossa, hein, Coringão. Eu não tô entendendo, ele tá entendendo. Não, Bernardo, não tem nem o Santista aí. Deixa eu tentar entender. O Marco Antônio tá no brilho, hein? Caramba. São Paulinos. Palmeirense. Santista. Santista. Putz. Ah, tá vendo? Cortaram o microfone. Não. Cortaram o microfone. Eu vou explicar porque eles não estão, viu, Bernardo? Cortaram o microfone. Eu vou explicar porque eles não estão aí, porque eles estão nas mídias sociais. Não, estão vendo o Kéfera. Pode ser. Tem que sentar mesmo. Vai te catar, trouxa. Meu Deus. Como é que é seu nome? Vladimir Ferreira. É Santos mesmo, assim. É futebol clube. Não é aí, chupa a Vieira, trouxa. Boa. Chegou o futebol clube do Pelé, do Neymar, do Robinho e tudo boa. Mais. Boa. Que é? Figurante. Só pra constar, tá? É um orgulho que nem todos podem ter. Peraí. Alguém falou alguma coisa lá. O que foi? Você pegou um figurante aí pra torcer pro Santos, aí, Bernardo? Falando aqui que o Benedetti deu 10 reais pra aparecer no link. Não. Eu paguei 50 euros, não vem não. Mano, acho que ele realmente curte, porque ele deve estar chupando, né? Então. Cara, esse vira é um babaca. Só mandar um chupa pros Ubers aí, ó. Tem dois aqui no ponto, aqui, ó. Chupa, Serginho, corintiano, seus trouxas. Chupa. Caramba, o cara ficou triste. Pegou um passageiro e foi embora, hein? Tá tristão mesmo. Deixa eu conversar com o rapaz aqui, deixa eu te entender aqui, seu nome. Alexandre. Alexandre é meio Justin Bieber, né, mano? Tô pertinho. Ah, que bonitinho. Aí, olha que impressionante. Viado, Bernardo. O coro acabou, Vieira. Vai te catar. Tudo tem um fim, cara. Ai, Alexandre. Tipo você torce, cara. Tricolor. Depois desse coro ficou esquisito entre nós, né? É, tricolor é nós, estamos invicto, moleque. É mesmo? Porra, assim, quatro jovens. Ó, eu tenho que dar um abraço a você. Tá o lance do meio copo. Ou tá meio cheio, ou tá meio vazio. É, que eu falei, Bernardo. Tô me invicto. Os caras tão olhando o lado positivo só, tá certo? Nessa hora, sim, né, Marcão? Exatamente. Tem que olhar o lado positivo sempre. A não ser que seja um exame de HIV. Deixa eu dar uma pergunta. Desculpa, essa piada não tinha que ter vindo de mim. Geralmente vem do Marcão. Ele me passou por WhatsApp, juro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que agora engrenou? Era técnico? Era técnico, sim. Rogério era muito ruim, mano. Não dava pra ele, não. Um mito. Olha aí, ele ó. Tinha que fazer uns estágios aí mais na base de São Paulo. Ele não tinha que entrar já como técnico de São Paulo, não. Caramba, não, Marcão, formando opiniões, hein, Marcão? Não, ele tinha que fazer um estágio antes, na base, conhecer mais o grupo pra poder entrar de técnico. O Dorival vai. Dorival é bom. Vai tirar nós 10 e rumo aos Libertadores, né? Vai cair. Ele não é o cara do copo cheio. Ele é o cara do copo com dois dedos e ele fala, tá cheio. Só queria mandar um salve aí pro meu primo e pro meu irmão, o Felipe e o Johnny. E um chupa pro meu chefe lá, o Edmilson lá. Palmeirense otário. Palmeirense otário? Chupa aí, ó, seus palmeirense otário. Palmeirense otário. Tá falando, cara agressivo. Tinha a cara de bonzinho no começo. Parecia integrante de boyband. Igual o Chuck, velho. Boneco assassino. Seu nome? Batista. O senhor não tá ouvindo, né, seu Batista? Então calma que eu vou dar um retorno pro senhor aqui. Que time o senhor torce? São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube, seu professor. O senhor é torcedor raiz, né, Nutella? Igual o rapaz ali mesmo. Eu sou torcedor raiz. O senhor concorda com ele? Agora foi, engrenou? Não, agora o time vai. Deu essa alavancada aí. Vamos ver se daqui pra frente as coisas melhoram. Precisa ver se tem algum vídeo pra vazar lá no São Paulo pra ver se dá uma ajeitada, né? Muito obrigado. Quer mandar um abraço pra alguém, seu Batista? Quero mandar um abraço pra Cima, meu parceiro. Tamo junto, Cima. Tamo junto. O senhor quer mandar chupa pra alguém no estúdio, alguma coisa, nada? Chupa mano, né? Ah, sim. Oh. Ah, tradicional. O senhor vai pro inferno, revidar, com todo respeito. Vá pro inferno, com todo respeito. Já o senhor. Tem tempo pra mais gente ainda, senhor? Mais três. Calma. Vamos no rapaz aqui. Pega mais três artistas aí. Careca. Eu sou o Júnior da Água Branca. Vai, Corinthians! Tá desesperado. Você fala alguma coisa? Ah, só não vou mandar um chupa nem pro Sombra e nem pro Vieira, porque mandar gaúcho só falando chupar é pleonasmo. Ah, é isso aí. Sombra. Estamos esperando gente de resposta. Você esqueceu você esqueceu do Marcão também. É, mas o Marcão tá de boca cheia. Putz! Quem não falou ainda você? Vocês já falaram. Vocês estão tentando me enrolar aqui, querendo dobradinha. Pega mais um santista aí, Bernardo. Felipe de Pirituba. São Paulino. Tá na praça, chupa, mano. Ah, é pro inferno. Aí, mano. Ó, gostaria de falar um negócio pra você aqui. Fala aí, velho. Contar uma história aqui, dividir uma história com vocês. É. Faz um mês que ele tava fazendo as entrevistas lá na Praça da Sé. E ele foi lá, cara. Vocês acreditam que ele ficou de quatro lá, de joelho, pagando, pedindo promessa, fazendo pro Corinthians ser campeão? Eu acredito. Que é isso aí, mano? Mano, de quatro não, também não é de quatro. Não é de quatro. Quando você vai numa igreja, você ajoelha, velho. Ajoelhar não é ficar de quatro. Você ajoelhou e dobrou pra frente? Pô. É, deu uma picada. Pelo contrário. Pelo contrário. É, inclusive, eu preciso ir até pra Aparecida. Qualquer hora eu vou lá pra Aparecida, que eu tô devendo uma pra Nossa Senhora lá também. Só vim de carro um dia. É o famoso costas na horizontal, mano. É. Fala já que vai ficar de costas na horizontal. Que isso, ficou lá, ó, seduzindo os mendigão tudo lá, todo mundo olhando pra ele, hein? Troca ideia com o povo, mano. Comigo não tem problema, não, mano. Se eu tiver que falar com a Bíblia Diniz ou com o mendigo, pra mim é tudo igual, tio. É. Boga do mano. Boga do mano. Eu sou do povo. Sua vida parece a Lava Jato, mano. Quanto mais de cava, sai coisa estranha, velho. Vou falar já que vai levar jato. Você tinha... Não vou ler Lava Jato, calma aí. Ô, Bernardo Veloso, repórter Tetinha. Oi. Valeu, cara. Obrigado aí por trazer toda essa galera aí do baixo da Lapa aí. Marcão, viado. Marcão, viado. Olha, ele tá mordendo a ponta do dedo. Bernardo, providencia a lista das respectivas irmãs aí que eu vou passar na casa de uma por uma hoje. Vou tomar meu comprimidinho milagroso lá que eu levo pro swing. Tetinha, muito boa, muito boa. Valeu, Tetinha. Valeu, Sombra, valeu todo mundo. Valeu, Bernardo. Valeu. Esse foi mais um Na Boca do Estádio, que quinta-feira vai estar lá na porta do estádio do Morumbi, pegando a participação da galera lá na porta do Morumbi. É isso aí, com o repórter Tetinha, o nosso Bernardo Veloso. Tá bom? Estádio 97 da Energia 97. Ô, mano, você contou daquela promoção aí há um tempinho atrás. Gostei dessa promoção, hein, mano? Opa, então se liga só, Sombra. Eu descobri uma promoção aqui que é top. É sensacional. Atenção você, ouvinte do Estádio 97. Toda vez que eu recarrego meu celular, eu ganho alguma coisa, Sombra. É muito legal, você falou, mas explica de novo, porque eu também quero ganhar e eu tenho aqui meu pré-pago da Oi e quero entender melhor. Funciona da seguinte forma, Sombra, vamos lá. Ó, você faz a recarga aí do seu celular Oi, o seu pré-pago, aí como você fez também, e eu fiz antes de começar o programa também, e você recebe por SMS um link com um cartão digital para você raspar. Aí você raspa e descobre o prêmio que você ganhou. Por exemplo, como eu recarreguei meu celular aqui antes de começar o programa, eu recebi aqui também esse link aqui com o meu cartão digital. Vamos ver aqui, eu vou dar uma raspada aqui pra ver o que eu ganhei. Deixa eu ver, pera lá. Olha só, Sombra, eu recebi mais R$10 de crédito e eu ainda posso escolher mais um prêmio entre o Oi Segurança, que protege o meu celular dos vírus que tem por aí, nesse negócio de WhatsApp, claro, pornografia que o Domênico manda, ou então 100 mega de internet. Muito legal, muito legal. Então se você aí também tem um pré-pago Oi, como eu, como mano, escutou a dica? É a promoção Recarga Oi, ganhe sempre. Você recarrega seu celular e ganha prêmios, é facílimo. É isso mesmo, Sombra, mandou bem. E ainda ganha o número da sorte para você concorrer a R$500.000. Caraca, muito bom, hein? Vou recarregar meu celular da Oi agora. Oi, ganhe sempre. Recarregou, ganhou, mano. Boa, Sombra. E para mais informações, basta consultar o regulamento completo no site. Anota aí, ó. oiganhesempre.com.br. oiganhesempre.com.br. É legal, você vai fazer a sua recarga do seu pré-pago Oi. Show de bola, cara. Aí você vai lá, faz a recarga e tal, participando da promoção, você vai lá, recebe por SMS um link, né? Quer ver? Você recebe um cartão virtual. Cartão digital pra raspar. Cartão digital, né? Pelo SMS, você raspa. E aí concorre ainda uma bolada dessa aí, meu. O mano agora põe raspando. Ó, eu raspei o meu aqui, ó. Caramba, hein, mano. É. Boa. Raspei o meu, ganhei, velho. Oh, nada como ganhar um prêmio assim, sem contar o número da sorte também, Sombra. Concorrer a R$500.000, não é pra qualquer um não, hein? Nossa. Olha, mano, senhora, tem uma fã sua, cara, Juliana Porfírio. Ela te adora, mano, manda um beijo pra ela. Um beijo pra Juliana Porfírio, um abraço aí pra todo mundo aí também. Muito obrigado, viu, Ju? Tamo junto. É isso aí, esse é o Estádio 97. Temos cornetadas, cornetadas no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Corneteiros do Estádio 97. Olá, amigos do Estádio 97. Mano, você sabe que essa rodada tem um, da Série B, tem um jogo interessante, Internacional e Goiás. Isso lembra alguma coisa pra você em relação ao Corinthians? Um abraço de Nilson de Guarulhos. Chupa, mano. Não, lembra, não é chupa, lembra não. Sim, muito não. Pelo lembra contrário, sim, né, mano? Não é esse chupa, jogo, não. Esse jogo foi o jogo que o Inter entregou de bandeja pro Goiás pra ferrar o Corinthians. Ah, é, para, vai. É, mas é verdade, chupa, é verdade. E o futebol da volta, hein, mano? Chupa, depois de 10 anos, foi corrigido aí, talvez, aí, um jogo que realmente ali todo mundo viu o que aconteceu. Eu não preciso aqui ficar fazendo acusações, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Então a parada é a seguinte: os dois estão pagando com a língua na Série B. Chupem, chupa, chupem, isso mesmo. E que lá permaneçam por mais 10 anos. Exatamente. Pula, pula, pula, numa perna só. O que o porco tem de gostoso é o rabicó. Pula, pula, pula, numa perna só. O mecânico que mandou. Até o do Dodô, não sobe demais. Mais. Até o louco do cachorro pitbull passou calça roxa pra trás. Oi! Rodrigo Corintiano, boa noite, galera do estádio. E agora, a verdadeira entrevista. De novo. Agora, de onde realmente saiu aquele áudio vazado. A gente tinha aqui uma entrevista guardada. Alguém da energia vazou isso aí. Precisava passar por uma perícia da Polícia Federal. Sim. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o repórter Tetinha, a cara da credibilidade. Tô aqui com o Felipe Melo. Felipe, a gente tá interessado em saber se você tá de saída do Palmeiras. Todo mundo tá interessado. Você não fica mais no Palestra? Não, aqui não tem jeito. Aqui já era. É verdade que se você sair, é pra jogar num time que tem Mundial? Esse é o momento. Nunca teve tão fácil. Quais times? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Flamengo. E como você acha que vai ficar o torcedor do Palmeiras com a sua saída? Doidinho, né? Mas por que não continuar no Palmeiras? E o Mundial de 51? O que você acha do Domênico Gato, que afirma a existência dele? Mentiroso. Olha, eu vou falar, viu? Mentiroso. Mentiroso. Ah, é. Mais cornetadas aqui no Estádio 97. E aí, galera, beleza? Que quem fala é o Anderson Prats de Cajamar. É, eu tenho uma questão pro Mano. Eu, Mano, você não acha que o Corinthians deveria rever o contrato do Romero aí, até uma possível renovação? Porque o Corinthians tá sujeito a perder ele, hein? Porque com a saída do Neymar aí pro PSG aí, é possível que o Barcelona venha babando no Corinthians, né? Meu Deus do céu, corta no meio isso aí. O que você acha disso aí? Bafômetro pro queridão aí. Barcelona não sei, mas que o Neymar sugeriu já o nome do Romero e do Felipe Coutinho pro Paris Saint-Germain, caso ele vá, ele já sugeriu. Ah, é, tá precisando de um roupeiro lá. Dória, cata esse aí, bicho. Cata esse a força e leva pra tratar, Dória. Você é louco, filhão. Meu Deus do céu. Vocês acham uma boa reposição, por sinal? O Neymar tá com cara que vai embora mesmo. Não sei. Tá forçando a barra lá. É. O Wagner Ribeiro chegou em Paris hoje. É. Nossa. Vocês acham que o Felipe Coutinho seria uma boa ou o Griezmann? Eu sou mais o Griezmann. Mas, ô Sombra, o Felipe Coutinho, o Neymar aí, seria uma das exigências, se ele for pra França pra jogar no Paris Saint-Germain. É, um dos pedidos que ele fez já numa suposta lista que ele teria entregue para a diretoria do Paris Saint-Germain seria a contratação do Felipe Coutinho. Ah, a manutenção do Lucas, o Lucas aí que está na seleção brasileira, que passou pelo São Paulo. Porque lá ele já tem o Daniel Alves, que é um amigo dele e tudo mais. Ele vai querer montar o catadão do Neymar lá, né? Com amigos do Neymar. É o bonde do Neymar. É. Pois vai, vai jogar o Gil Cebola no ataque. É o bonde do Etoys. O Gil Cebola, o Gui Pita, vai tudo jogar no PSG. É, os amigos do Neymar foram tudo... Vamos lá. Mais uma cornetada. Fala, galera do Estádio 97, que é o Leandro, do Campo Limpo, corintiano. Eu queria saber se é verdade que lá no Sul o apelido do Vieira é travesseiro, que o pessoal só põe a cabeça. Não, não. É mentira. Vai te catar, ô. Não falou o nome, né, desse morcego aí. É outra, né? O travesseiro é seu, né, Vieira? Vai, tudo faz, né? Também. Bota o que quiser, bota o corpo inteiro. É. Vai. Mais uma cornetada. Fala, meus amigões, tudo beleza? Aqui é o Vildo da Vila Liviero. O Vildo. Foi noticiado hoje de que o técnico Rogério Ceni não vai abrir mão da multa de 5 milhões mediante a sua rescisão de contrato. tal qual o trabalho do Rogério Ceni, esse contrato foi muito mal feito. A diferença é que o trabalho do Rogério Ceni de nada se aproveita. Agora ele quer se aproveitar dessa cláusula do contrato. É um fanfarrão. Na minha opinião, deixa um asterisco, uma marca no nome Rogério Ceni do São Paulo. Lamentável. É isso aí. Ah, eu não acho que deixa... Não acho que deixa marca nenhuma. Acho que isso aí, cara, foi um contrato... Cara, assinou o contrato, meu amigão, compre. Mas é que nem eu falei, eu venho falando isso aqui faz tempo. A gente tem que diferenciar o Rogério treinador do Rogério goleiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, o Rogério tem direito a receber essa multa porque, afinal de contas, o Leco assinou o documento. É lógico. Então, tipo, nada mais justo que o Rogério assinar, mas receber. Mas assim, eu, se fosse o Rogério, teria vergonha de pegar esse dinheiro. Eu. Chefe Santista Benedetti, sabe quem faz aniversário esse mês? Não. Sabe? O Banco 24 Horas, é isso mesmo. O Banco 24 Horas está completando 35 anos. É mais novo que você. Sabia disso? É lógico, mais novo que o Vieira. E você sabe, não importa se é hoje, amanhã, sempre que você precisar sacar dinheiro, ver seu saldo ou extrato, olha aí no seu caminho que vai aparecer um banco 24 horas. O melhor dessa história é que você não paga nada a mais para usar, porque já faz parte do pacote de serviços que seu banco oferece. O ouvinte do estádio já sabe, claro, precisa agilizar a vida e ter mais tempo para fazer o que gosta, não é? Dá uma passadinha no banco 24 horas. Banco 24 horas, 35 anos pertinho de você, a idade do Mano e do Mano Cover. É isso mesmo. Boa. Estádio 97 também no oferecimento do Extra. Aproveite as ofertas do Extra Gol, agora com cerveja Amstel. Craque no sabor e no preço. Beba com moderação. Temos umas últimas aqui, ó, pra tocar aqui, cornetadas. Boa noite, amigos do estádio, que é o Júnior, o Sumarezinho. Sombra, avisa o Domênico, que tá bem abalado aí com a saída do Felipe Melo, com a perda do Campeonato Paulista, com a perda da Copa do Brasil e a futura eliminação da Libertadores, que nos últimos 10 jogos, Corinthians e Palmeiras fizeram a mesmíssima quantidade de pontos. Só que vale exaltar o fato da gente ter batido na cara deles lá dentro do chiqueiro, tá bom? Pega a tabela aí da 8ª rodada até a 17ª, dão 10 jogos. Fala pro Dodô esfriar a cabeça e aprender a fazer conta. Nossa, um abraço, parabéns pelo programa. Chamou de burro desse jeito? Tem que alertá-lo. Sacanagem. Tem que alertá-lo. Sacanagem. Mas aí você refugou. Eu fiz as contas aqui novamente e a minha conta não estava errada, não. Então, mas Corinthians e Palmeiras, deu... Corinthians e Palmeiras, eles têm exatamente o mesmo número de pontos e o aproveitamento é igual também. 21, né, mano? 21, 22. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado a você também acompanhando através do aplicativo da Energia. 22, a nossa transmissão online, acompanhando também através do Facebook. Obrigado aí, Nilson de Souza, o Éder Alexandre, Beto Furlan, o Zito Santos. Muita gente assistindo a gente através do Facebook. Boa. Aí, olha, alcançamos aí milhares e milhares de pessoas assistindo, tá bom? Boa. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Matheus Souza Araújo. Bonés Vista Aérea, precisa fazer um boné legal aí pra sua empresa? 3031-2288. Quem ganhou a camiseta Energia 97 Tente Beat? Ela, Caroline Leão. O Benedetti, olha, vai, Leão aí! Vai estar aqui pra entregar pessoalmente. Não, eu levo lá, eu levo lá. Tá certo, boa, camiseta Energia 97, Tente Beat, lojas Tente Beat, tentebeat.com.br. Obrigado, chefe. Valeu, obrigado. Obrigado, vocês. Mano Cover. Valeu, mas... valeu. Obrigado, tamo Vieira. Aí. Valeu, chefe. Obrigado, Vieira Catarinense. Obrigado. Vai te catar. Mano, tudo de bom pra vocês aí. Boa noite, galera. Valeu, tchau, gente. Boa noite. Valeu, até mano. Amanhã. Estádio 97 valeu. Volta amanhã no oferecimento de McDonald's. Amanhã é um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. Extra, aproveite as ofertas do Extra Gol. Agora, com cerveja Amstel. Craque no sabor e no preço. Beba com moderação. Tem um pequeno intervalo político na sequência Night Sessions. Criar os mecanismos para que o povo possa destituir governantes e parlamentares que não honrarem os compromissos que assumiram no processo eleitoral. Um verdadeiro código de defesa do eleitor. O mal Nunca mais. Sou a vereadora Lúcia, presidente do PSDC de Osasco. Nós, mulheres democrata cristãs, defendemos a bandeira do parlamentarismo, com garra pelo Brasil. O Brasil é livre? Não. Não há liberdade quando não há segurança. A democracia cristã propõe um novo modelo de segurança pública nacional. A valorização das forças armadas e a sua participação necessária para barrar nas fronteiras a entrada das drogas e das armas. Dupla maldita que assassina brasileiros. Valorização de todos os agentes públicos na área da segurança. Remuneração digna, reconhecimento, respeito e a integração total e inteligente de todos os serviços no combate à violência e ao crime. Sou a vereadora Clarissa do Rio Grande do Norte. Mulheres, vamos lutar pela liberdade que a falta de segurança nos tirou. E justiça? O Brasil é justo? Não. Não há justiça com a saúde pública que temos. O que a democracia cristã propõe, em primeiro lugar, é libertar a saúde pública dos corruptos que a saqueiam e tornar esse crime hediondo e inafiançável. E universalizar verdadeiramente a saúde pública para que todos tenham acesso a uma saúde digna e humanizada. Sou Jesus Reis, PSDC Mulher do Maranhão. Mulheres do Nordeste, vamos juntos na construção deste novo e melhor Brasil. Sou Márcia Durães, PSDC Mulher Região Norte. Presidente Mael, com tanta miséria e pobreza, o Brasil é solidário? O povo brasileiro é solidário, mas a democracia cristã, na sua essência humanística, propõe que a solidariedade seja também a virtude dos governantes. Solidariedade, cuidar um dos outros. Sou Marlene Lopes, PSDC Mulher de Roraima. Mulheres, o Brasil com honra e caráter para sempre. O mal, nunca mais. São muitos os desafios. Sim, muitos e fundamentais. Educação como prioridade nacional, um novo sistema tributário que não esmague, como hoje, pessoas e empresas, impedindo o Brasil de crescer. Uma política internacional que coloque o Brasil na rota do desenvolvimento, construindo credibilidade e oportunidades para o setor produtivo nacional e assegurar a sustentabilidade, segundo o princípio da democracia cristã: a terra é a pátria dos homens. Nós, mulheres democratas cristãs, queremos e vamos lutar por um novo Brasil sem corrupção. Corrupção. Adotar um sistema de auditoria independente de contas públicas, vascularizada, enraizada, destruindo a corrupção no seu nascedouro, no seu ninho e prendendo os corruptos. Urna eletrônica chega de um sistema que não permite conferência. O eleitor exige transparência. Voto impresso já em 2018 nas 600 mil urnas do país. Isso já é lei. E não apenas em 35 mil urnas, como quer a proposta, nem 6% do total. Sou Dark Marques, PSDC Mulher do Amapá. Mulheres do Norte, vamos juntas na construção deste novo Brasil. Eleições 2018. Nunca foi tão importante como hoje a consciência da força do voto. A bala perdida mata milhares de inocentes. O voto perdido mata milhões de brasileiros. Brasileiros. Na construção desse novo e melhor Brasil que a democracia cristã propõe, dois são os pilares estruturais e inarredáveis: honra e caráter. O mal nunca mais. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. Morde e assopra. Bom humor. Isso não. Variedades e entrevistas. É sério, isso não é brincadeira. Às 10 da manhã. Seja bem-vindo, viu, Domênico? Morde e assopra. A energia que te move pela manhã. Energia 97. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi. Show de abertura. TNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil. Cartão oficial Eurocard. Adquirência oficial Cielo. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97.

Time to savor the sweet love we feel for one another.